Projeto X Podcast. You don't have to work and slave. Terrível assassinato de um grupo de freiras ontem à noite. O último dos crimes brutais atribuídos à gangue mutante. A criminalidade chegou ao máximo em Gotham. A cidade está um inferno e parece que ninguém está fazendo nada a respeito. Os mutantes novamente fizeram ameaças de morte a James Gordon, um comissário de 70 anos que está prestes a se aposentar. Ele disse o seguinte em resposta a isso. Eu tenho mais um mês nesta função e adoraria usá-lo pegando os mutantes. Se eles quiserem vir atrás de mim, será um prazer. Que venham me pegar. Quase coincidindo com a aposentadoria de Gordon, hoje, curiosamente, também é o 10º aniversário da última aparição do Batman. Nossos espectadores mais jovens agora pensam nele como um mito, mas outros ainda debatem se a guerra solitária dele contra o crime estava certa ou errada. Mas esta repórter espera que, onde quer que ele esteja, esteja brindando com bons amigos. Heroicamente começou mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, um herói volta à ação e a esperança volta a existir em Gotham City. Nessa semana, o ciclo se completa e nós voltamos aqui pra falar o que importa aqui nesse país, né? Que é o quê? É quadrinhos! Quadrinhos! Quadrinhos! Aê, a única coisa que não tem crise, né? Que são os quadrinhos. Ai, ai, ai. Mas é isso aí, moçada. Em clima difuso e político, estamos aqui reunidos pra falar da anarquia, né? Que é o que o Frank Miller gosta. É isso aí, moçada. Batman, o Cavaleiro das Trevas, retorna no Projeto X. Olha aí. Finalmente chegou a hora. Aqui é o Rod Wayne, gripado. Então aperta o botão de gravar o podcast e ele responde como antigamente. Agora é antigamente. Meu Deus do céu. Que é o cabeça e você ainda não entendeu. Isso não é uma fossa. É uma mesa de cirurgia e eu sou o médico. Oh, yeah. Que frase. Frases de efeito, cara. Aqui é o Sage e hoje nós não precisamos falar da parte 2, não, né, gente? Não. Não, não. Né? Na verdade, a gente tem que falar da parte 2 pra parte 1 ficar melhor. Ah, não, não. Aqui é o Vinícius e eu só quero dizer que se não fosse esse quadrinho que a gente vai falar hoje, a gente estaria curtindo um filme do Nolan sobre o Batman, aquele do Batuzzi, do Batman 66. Só isso. Ai, ai, ai. Imagina aquele Batman, o Adam West voltando agora. O tubarão não curtiu isso. Então, dando aquela nossa introdução básica sobre, né, a parte mais técnica, só pra vocês terem uma noção, a gente vai falar do Batman Cavaleiro das Trevas, ou The Dark Knight Returns, nos Estados Unidos, que é uma minissérie publicada em 4 edições que saiu lá nos Estados Unidos entre fevereiro e junho de 1986. Ou seja, 30 anos! 30 anos atrás, a gente nem lembrava disso quando colocou na pauta. Eu descobri isso há 2 semanas atrás. Meu Deus, é 30 anos, é verdade! Olha o timing, caramba! Foi mega coincidência. Além dessa revista, a gente já comentou, vocês sabem que, infelizmente, uma segunda edição foi publicada em 3 edições, lançada lá nos Estados Unidos entre dezembro de 2001 e julho de 2002. Lá fora saiu como The Dark Knight Strikes Again. Aqui acho que só veio como Cavaleiro das Trevas 2. Isso, né? Eu, Frank Miller, não sei o que tinha na cabeça. É o Screw. Screw. Tinha que ser. Tinha que ser, né? E no último ano, agora de 2015, nós tivemos o lançamento do início do terceiro volume, né? Chamado lá fora de Master Race. 3. Estamos na edição 3, né? Isso, lá fora 3 edições. Aqui no Brasil ainda não chegou. A gente acha que a tradução talvez seja alguma coisa como a raça suprema ou a raça superior, alguma coisa assim. Ainda não tem versão. A Panini ainda, né, parece que vai. Ela parece que ela só ia lançar depois que, pelo menos, que terminasse. Exato. Lá fora. Foi anunciado pra ter 8 edições. A primeira saiu em novembro de 2015. 8 edições, fora algumas seriam tains, né? Tem algumas edições. Isso, exatamente. De heróis, como por exemplo Atom, Mulher Maravilha, Lanterna Verde. Mas o importante aqui, né, da gente estar tá se reunindo aqui pra falar é realmente Dark Knight, né? A obra original lá, 1986. E lançou e praticamente foi mais um, na verdade, né, dos precursores que revolucionou, né, o mercado de quadrinho, né? Junto lá na época com Watchmen e algumas outras iniciativas que trouxeram toda uma outra temática, né? É que antes do Cavaleiro das Trevas, quadrinhos era muito encarado como entretenimento pra jovem, pra garotos, até que o Cavaleiro das Trevas, junto com o Watchmen, no fim, segunda metade da década de 80, são símbolos dos quadrinhos, porque eles representam quadrinhos maduros, quadrinhos para pessoas adultas, uma época que apresenta heróis mais sombrios. Por isso, ele é muito importante essa fase, e um dos grandes expoentes é o Cavaleiro das Trevas, obra do Frank Miller. Exato. E a gente já comentou de alguma coisa, esse pedaço dos anos 80, ele é interessante. É, ao mesmo tempo que a gente tem o Cavaleiro das Trevas, a gente tem o Watchmen, que foi lançado até um pouco depois, porque ele pegou setembro de 86 e terminou em 87. Sim, obra do Alan Moore. A obra do Alan Moore, que é provavelmente uma hora a gente ainda fala dela aqui. A gente ainda teve na década de 80, a gente teve, por exemplo, o próprio Frank Miller com o Demolidor, a gente já falou aqui. Sim. Que é do Mudo, por exemplo. Tem a Última Caçada de Kraven. E aí a gente tem até em outras áreas de quadrinhos, por exemplo, nessa época mais ou menos, você teve o Maus, por exemplo, do Art Spiegelman, que é outro nível do ponto de vista, né, ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo. Então, assim, é uma época onde você tem uma transformação muito grande do que é história em quadrinho, onde ela realmente consegue, talvez, mostrar pro grande público o quão rica e o quão diferente pode ser essa mídia, e assim, o quão diversificada e pra públicos diferentes, e tratando de assuntos tão diferentes ela pode ser. Muito, muito maneiro esse reflexo. E ô, cabeça, e sobre essa questão dos quadrinhos ficarem mais adultos, né, é engraçado a gente pensar o seguinte, né, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, né, em 86, eles não foram os primeiros quadrinhos adultos. Exatamente. A serem publicados, né? Já existiam até isso que eu tava discutindo com os amigos outro dia, né? A gente tava tentando definir qual foi a importância, qual foi a revolução que o Cavaleiro das Trevas trouxe. Porque se a gente for parar pra pensar, já tinha quadrinho adulto antes. Exato. O American Flag, por exemplo, do Howard Chaykin, era um sucesso dentro do nicho dele e aparecia a mulher com piroca no quadrinho, tá ligado? É, beleza. Enfim, então, era um quadrinho adulto. Mas o legal é que foi um quadrinho adulto com o Batman. Com, sim. No caso, fez sucesso. O negócio explodiu. Porque se a gente for ver, né, o Batman, ele, nessa época, ele tava passando por um ostracismo, assim, muito grande, né? É. Antes, na década de 70, enfim, o gibi dele vendia 500 mil, enfim, números altíssimos. Agora ele tava vendendo 86 mil, né, até antes do Cavaleiro das Trevas. Então, foi uma queda muito grande na quantidade de vendas do Batman. A referência era o Batman da seriado de 66, só que ele foi perdendo a força, né? Exatamente. Na verdade, eles falam que, na verdade, o Batman de 66, ao mesmo tempo que ele trouxe um caráter universal, transmídia, internacional pro personagem do Batman, ele fez um grande desserviço. Ah, foi infantiloide. Pra popularidade do personagem, entendeu? Porque aí você começa a ter algumas, não críticas, mas assim, o pessoal começa a achar que os quadrinhos são isso. Quer dizer, o quadrinho já tem, claramente, a gente já falou um pouco disso, mas assim, óbvio que os quadrinhos, eles foram criados inicialmente pro público infanto-juvenil, ou pra um público que tinha uma outra maturidade na época. Eles tinham uma cara diferente, quando a gente fala lá na década de 30, 40. Houve sim uma evolução e uma tentativa de amadurecer esses personagens. A gente sempre cita aqui o caso do Batman, do Dennis O'Neill e do Neil Adams, que foi uma tentativa de reestruturar o personagem. Inclusive, se você tem interesse em entender mais ou menos como tá avançando, como funcionou essa transição, se você tiver aí disponibilidade, valores e quiser, a Panini tem lançado alguns encadernados do Lenda do Cavaleiro das Trevas, eu acho que é o nome. Isso. Que seriam grandes fases do Batman, desse Batman clássico. Então você tem o Marshall Rogers, você tem o Neil Adams, você tem quem mais? Ah, o Alan Davis, uma galera, né? O Jim Aparo. E aí você vê, lendo vários desses, você vê que já existiu uma tentativa de quebrar um pouco com essa imagem, mas ainda assim dentro de alguns padrões que se estabeleciam por quem era dentro do universo convencional. E o Comic Code também, né? Claro. Sim. Tinha os quadrinhos eram obrigados a ter aquela linha. Na Era de Prata, toda aquela questão que a gente brinca do Batman vestido de zebra. Então a gente tinha um cenário muito complicado, e aí o Cavaleiro das Trevas, ele vem realmente com uma proposta de não ser algo cronológico, de não ser algo oficial, e eu acho que isso talvez esse é um dos grandes pontos, porque ele tem uma liberdade qualidade que eu acredito que uma revista regular do Batman não teria por ele e outros fatores. Ela é apresentada num formato que a gente ainda estava começando a entender, que é esse formato de graphic novel, que são de minisséries. Acho que antes disso, por exemplo, de coisa mais, hoje é mais mainstream, acho que você tinha antes em formato de graphic novel, talvez V de Vingança, de 82, que tinha esse formato de coisas fechadas e que tinha um começo, meio e fim que você lia de uma vez, né? E claro, você tinha aí o Frank Miller no auge da sua capacidade de narração e da sua capacidade de crítica e de construção de roteiro, que na verdade causou uma mudança, um susto em todo mundo que lia. Eu acho que assim, é interessante quando você vê relatos de pessoas que na época pegaram pra ler o Cavaleiro das Trevas e assim, é uma coisa que realmente ele quebrou paradigmas, é algo que você nunca tinha visto antes ser feito com um personagem tão icônico como o Batman, um personagem que tinha a força que o Batman tinha. E cabeça, é que agora, pegando o gancho do que tu falou, eu andei trocando uma ideia com o Frank Miller, né, esses dias. meu bro, meu papo, amigo, né? Meu amigão. No caso, eu vi uma entrevista com ele, né, e ele falou exatamente isso aí, cara. Ele falou o seguinte, né, palavras dele, isso é uma entrevista, olha que interessante, é uma entrevista de 87 que eu vi, o quadrinho saiu em 86, ou seja, em 87 já era considerado um grande clássico, já era assim, a galera já viu que era uma coisa fenomenal, sabe, explodiu de vendas, claro, né. Uhum. E aí, então, que ele diz o seguinte, ele tinha dois objetivos com o Cavaleiro das Trevas. Ele queria trazer a mídia dos quadrinhos pra trás, no caso, resgatar aquele Batman antes da série do Adam West. Inclusive, ele diz, o próprio Miller diz isso, a imagem que as pessoas tinham do Batman antes de eu escrever era o Batman do Adam West. Era assim que o grande público via os quadrinhos, né? Ele via o Batuzzi lá, né? Dançando. Uhum. E ao mesmo tempo que ele queria trazer o conceito dos quadrinhos pra trás, daquele Batman lá, desde a criação dele, né? Ele também queria levar os quadrinhos, ele disse, pra algo mais. Ele queria mover pra frente, moving forward, né? Ele queria levar os quadrinhos adiante, trazendo exatamente uma temática mais adulta. É exatamente essa a intenção dele. E ele disse que se divertiu muito escrevendo um Batman mais velho, mais turrão, né? Frank, um abração aí, tá, Frank? Pronto. Acho que só pra resumir aqui, né, a obra de hoje a gente comentou, né, uma das maiores e mais aclamadas aí, falando do personagem Batman, né, por diversos meios e contextos aí especializados, sejam prêmios antigos, sejam prêmios recentes, cara, tem muita coisa assim que essa obra tem como mérito, né? A galera reconhece isso muito e isso é muito legal ver, né? A gente tem aí um fato legal aí que a Forbidden Planet, né, considera como a melhor graphic novel de todos os tempos, ou seja, de todos. Pensa no quadrinho. Pensou? Dark Knight é melhor. Pra ele é isso. Então, cara, é muito maneiro esse tipo de conceito, assim. E outra coisa legal também, a IGN coloca essa história aí como a melhor graphic novel já escrita do Cruzador Encapuzado, né? Ou seja, é o top 1 do Batman aí pra muito veículo aí oficial, tá? Ah, eu considero a melhor, cara. Eu considero a melhor. Pra mim, cara, eu acho que de longe, pessoalmente falando, também é a que eu prefiro, assim, de todos esses históricos. Mas a gente vai discutir o porquê e tal mais pra frente, né? E só pra finalizar aí, aqui no Brasil, né, a gente recebeu aí diversas impressões aí dessa edição com diversas editoras, tal, que fizeram essa publicação, né? E às vezes ela veio com a segunda parte, que não dá pra descartar. A versão atual, você compra um e leva dois, de brinde. Umas curiosidades, assim, sobre o Cavaleiro das Trevas, né, que eu andei pesquisando pra pauta, né? Uhum. Nessa época, né, aí não é uma informação, é uma conjectura minha. O Miller, ele, nessa época, no caso lá entre 82, por aí, os quadrinistas, né, eles estavam começando a se dar conta de que era sacanagem eles escreverem um personagem grande pra Marvel, né, sei lá, vender a revista dos X-Men e não receber nada por isso, né, cara, receber um valor normal. Ah, sim. Eles estavam levando as revistinhas a venderem 300 mil cópias por aí e não estavam recebendo o devido valor, segundo o que eles pensavam. Então havia uma grande briga pra receber mais royalties. E aí, tanto a Marvel quanto a DC começaram a ceder, e aí, no fim, os quadrinistas acabaram ficando felizes com a situação e tudo mais. E eles tiveram a liberdade de começar a publicar as graphic novels. Por exemplo, Jim Starlin lançou A Morte do Capitão Marvel, que foi a primeira HQ com royalties da história da Marvel, lá de 82. Então, eu acredito que quando Miller lançou O Cavaleiro das Trevas em formato de graphic novel, a ideia foi essa, né? A ideia foi Capitão Royalties, os royalties. Possivelmente por isso que ele pode fazer uma realidade alternativa, pode fazer tudo do jeito dele, tanto tanto é que ele que exigiu da DC. A capa tinha que ser daquele jeito. Vocês podem notar, prezados ouvintes, que a capa do Cavaleiro das Trevas não tem nada na frente, não tem aquelas chamadas que geralmente tinha, né? Ó, o melhor gibi do Batman da década, sei lá, não tem. Não é existe. Uma capa limpa, só com Batman lá com trovão. Se não me engano, tá escrito ali, Batman The Dark Knight Returns, no máximo, né? Não tem aquelas chamadas. Isso, exatamente. E, além disso, o papel era de qualidade, a lombada, cara, a lombada era quadrada. Não era uma coisa tão comum isso, né? E tudo foi exigência do Miller. Então, pra ver que ele tava confiando no taco dele, né, cara? Ele sabia que a parada ia vender, né? Então ele pediu pra ser daquele estilo. Como não, né, cara? Enfim, essa é a curiosidade, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com o fato do Miller ganhar royalties, né? Acredito eu, com o Cavaleiro das Trevas. Ah, né? Legal, pô. Até porque legal. A DC foi a... Ele chegou aí pra DC por conta... Tu vê, ele saiu da Marvel quando ele tava escrevendo Demolidor e foi pra DC porque eles permitiram que ele escrevesse, por exemplo, o Ronin. Foi uma HQ que ele ganhou royalties, né? As vendas, o Ronin é dele, né, basicamente. Exato. Então, esse incentivo da DC, acredito que motivou ele a... Acabou sendo um pouco da gênese do Cavaleiro das Trevas. Mas assim, agora só voltando um pouquinho pra gente, né, pra gente continuar nas informações. A gente já falou aqui que a obra foi escrita pelo Frank Miller, mas ela também foi ilustrada por ele, com a arte final do Klaus Jansson. Uma dupla que eu acho que funciona muito bem, né? Exato, a gente já tem um histórico, né, desses dois, né? De trabalhos, né? Assim, é engraçado, porque a arte do Cavaleiro das Trevas é uma arte que ela é quase como a síndrome de Estocolmo aqui, porque você começa, você estranha. Em algumas horas você acha feio, mas no final você curte muito. Mas é muito reflexo, acho que o Miller, acho que ele manda muito bem nessa parada, realmente, de algo desgastado, né? De algo realmente, assim, brutão, né? É, algo sujo, algo mais cru. E a própria fisionomia dos personagens é reflexo disso, né? Meio desproporcional, o Batman, né? Mais parrudo, né? Os personagens mais estereotipados em certos níveis, né? Você tem um traço, assim, muito, entre aspas, simples, mas complexo até, eu acho. Ele é um traço simples, mas ele é preocupado com a construção geral da cena. Não é simples igual a parte 2, né? Não, a gente vê que também nesse ponto da história dos quadrinhos, foi quando surgiu, por exemplo, o Bill 520, né, cara? Com um estilo completamente diferente. Então, acho que muito do Cavaleiro das Trevas, a gente tem uma questão do... As pessoas começaram a aceitar um estilo um pouquinho diferente daquele padrão, e né? E é engraçado, porque hoje a gente tem um padrão de arte, talvez seja aquela que sempre vira a cara, assim, sempre que grandes posters das duas DC e Marvel, é o estilo de arte, por exemplo, que o Jim Lee faz, por exemplo, que o Ivan Reis faz, que é uma arte bem mais perfeita, bem mais detalhada, mais limpa, né, mais certinha, que é totalmente diferente da arte do Miller, que era uma arte mais suja, né, uma arte com um traço mais duro, com umas cores mais, não sei, um pouco mais opacas, menos brilhantes. Eu tenho até mais coisa pra falar, assim, sobre a diagramação, né, óbvio, ninguém aqui é estudado, né, e realmente tem mega conhecimento, mas o Miller, ele faz uma parada muito foda na parte 1 aí do Cavaleiro das Trevas, que assim, o quadrinho ele é denso, ele é cheio de diálogos, cheio de ideologias e construções aí de situações que a gente vai comentar mais pra frente, né, mas uma coisa que ele manda muito, é um negócio assim, é bem diferente, eu pensando aqui, é como ele conta a história através aí dos recursos que ele tem aí no quadrinho, né, sejam aí com os recordatórios, né, com os diálogos, com monólogos do Batman em pensamento com ele mesmo, né, com as descrições de cena, mas aí um negócio mais estratégico assim, que eu vejo pouco isso acontecendo, né, até hoje, na verdade, é o lance das páginas únicas, né, que são realmente, assim, praticamente obras de arte mesmo, assim, né, nesse sentido, né? Então a gente é acostumado a ver, assim, páginas duplas ou recursos, assim, de cenas passando as duas páginas. Não, o Frank Miller, ele simplifica, ele conta a história, vai contando a história e de repente você tem uma página inteira de uma arte aí que constrói uma cena e, puta, esses momentos, assim, são muito marcantes. Se eu não me engano, ele pulando com a Robin, né, é uma dessas cenas, ele lá carregando o corpo do general é outro, eu tô aqui folheando tem o gibi. Aquela que ele tava pendurado no helicóptero com a espingarda, que é uma página inteira também. Exato. Ele no cavalo, muito fodendo maneiro. Bom, mas eu confesso, eu gosto aqui no Cavaleiro das Trevas, essa diagramação, né, de 16 quadros em uma página, torna a história muito informativa. É muita informação na tua cara e usando um pouquíssimo espaço. Não, e eu li, cara, eu li que isso também foi uma inovação pra época. Esses 16 quadros não eram uma coisa usual, né? Hoje a gente tá aqui analisando, falando bem, mas, pô, 30 anos depois, né? Imagina na época, né? Isso. Na época os caras ficaram tipo, caraca, 16 quadros! Será que era tipo o megapixel das câmeras? E aí teve um cara que entendeu errado a mensagem e fez 32 quadros, né, cara? Ninguém entendeu porra nenhuma. Evolução, 32 quadros! Vamos lá, né? Acho que chegou a hora. Chegou. Oh yeah, oh yeah. Vamos lá, hora de brilhar. Falaram que a sinopse vem de cavalo. Na verdade, o que me disseram é assim, que o Vinícius é um dos maiores entendedores de Cavaleiro das Trevas da história. Cara, seu nível de preparo. Olha aí. Cara, agora eu nunca vou conseguir cumprir a expectativa da audiência, cara. É impossível. Eu nunca vou alcançar. Mas beleza, vamos lá, cara. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, meus amigos. A idade chega pra todo mundo, cara. Infelizmente. Não tem como fugir. Ah, mas você falou isso pra mim, né? Ah. Nem o Batman, cara. Nem o Batman se escapa da idade. Então a gente tem, né, nesse simpático quadrinho, logo nas primeiras páginas, a gente tem um Bruce Wayne velho, acabado, e com um bigodinho muito safado, né, se a gente for parar pra pensar, né, cara, ele tá meio Gordon, na verdade. Eu acho que ele sempre quis usar, mas como se ele usasse, todo mundo ia saber que ele é o Batman. Só pôde realmente adotar o bigodinho depois da aposentadoria, né? Bom, e a gente tá num futuro alternativo da DC, onde o vigilantismo ele foi proibido, né? Não tem mais super-heróis, e o resultado disso foi muito ruim pra Gotham. Olha aí, vejam só, Gotham precisa do Batman, né? Então, a cidade tá tomada pela criminalidade, tá terrível a situação, e o Bruce, cara. O Bruce, ele tem um leão dentro dele. Exato. Ele vê nos jornais, na TV, ele vê que a coisa tá indo pro buraco. E ele pensa, caraca, eu tenho que voltar. Chega num momento, assim, que o bigode dele some, que é um indício que ele tá voltando, né, e ele nem nota. De repente, num certo momento, ele tem uma catarse, assim, e ele resolve voltar, e, cara, não tem muito o que falar, né, ele volta com tudo. Caros ouvintes, se vocês estão com esse quadrinho aí na mão, ou se vocês estão com aquele scan safado que vocês baixaram, porque vocês não compraram... quadrinho na mão. Tem uma página, cara, que eu acho que é muito simbólica, que é quando o Batman tá caindo do céu, a primeira aparição dele de corpo inteiro, né, que ele cai, assim, tá escrito nos balões, ah, tá chovendo, a água no meu peito é o meu batismo, eu voltei a nascer. Eu tenho 40 anos, não, eu tenho 30, não, eu sou um bebê, eu voltei. Cara, nessa parte o leitor se arrepia, né, cara? Porque é o Batman voltando com tudo e ele vai resolver o problema, meu amigo, ele vai resolver o problema. Cara, é isso, cara. Assim como o policial velho diz para o policial novo, cara, hoje você vai ver um show. Esse é o resumo desse quadrinho. Que coisa maneira a gente conseguiu ter em mãos aqui, né? Não, e o legal, assim, essa cena aí do policial, o Nolan colocou no filme dele, né, cara? Do policial cutucar, né, cara? Sim. Coisa que a gente não citou, mas assim, o Nolan, dentre das fontes dos filmes do Nolan, né, dentre elas, o Cavaleiro das Trevas tá presente em várias das referências que ele coloca. Ah, mas claro, o Batman tinha se aposentado na luta contra o crime e depois ele volta, né? É o Cavaleiro das Trevas. Ele volta com a parada no joelho, né? Então falando da história aí, sem a gente pular muito aí na narração, né, do que vai acontecendo e tal, a gente realmente tem uma história aí que é realmente um conto sobre retorno e valores, né? E isso aí é agregado, né, com o nosso personagem aí, que é o Batman, né? Então, o que o Frank Miller, ele queria, né? Ele queria construir e reforçar diversos conceitos, né, do personagem num épico, né? O Dark Knight, né, Returns, é uma grande história de regresso, né? De identidade e de tudo aquilo que realmente faz sentido pra identidade desse herói, né? Que a gente conhece tão bem hoje por causa, inclusive, dessa obra, né? É engraçado a gente olhar que, assim, tudo que saiu depois, assim, é reflexo imediato do que ele construiu a partir disso, assim. É como se fosse o gênesis do personagem de novo, né? Assim como ele nasce na história pro mercado e pros nossos leitores aí, ele volta, né, com essa imagem do Batman, e depois as pessoas vão trabalhando isso, refinando de maneiras aí mais diferentes. Mas tudo que a gente vê, aquele Batman fudido do Grant Morrison, o próprio Frank Miller depois voltando no ano 1, o reflexo do Batman do Snyder aí, diversos filmes, tudo, dá pra ficar citando aqui vários escritores que passaram pelo Batman, tudo vem dessa história, cara, que maneiro, né? E isso aqui tem raiz em tudo que é lugar que sai do personagem, assim. É aquela história. É algo tão poderoso e é algo assim tão marcante que ele reverbera até hoje, entendeu? Você não tem como, não existe construção do Batman que não tenha algum elemento que tá aqui. Claro, muitos desses elementos já estavam presentes antes, mas a forma como foi construída, toda a ambientação, toda a caracterização, tudo tem. Em algum momento você vai parar no Cavaleiro das Trevas. Não é à toa que já disseram, é a melhor história do Batman por causa da sua importância, a sua influência e o legado que ela deu. E aí, ó, a história ela é contada em quatro arcos, né? Quatro livros aí principais, aí, se a gente fizer essa divisão, né? E nesse primeiro momento aí, falando agora da história realmente, o que a gente tem? A gente precisa principalmente olhar para os personagens e como que o Frank Miller estruturou eles, né? Começando pelo Bruce Wayne, né? Pelo Batman, que é obviamente o principal, e a gente precisa falar. É o que o Vinícius comentou, a gente tem um personagem que fez uma promessa de parar com o vigilantismo, né? Motivado a questões externas, que depois a gente descobre mais pra frente, né? Tem uma promessa com entre as aspas, o Jason, né, que na época nem havia morrido ainda, ou seja, o Miller deu o primeiro indício disso, né, porque, se não me engano, a morte em família vem depois ainda do Dark Knight. Sim, vem depois. A morte em família, ela é só e depois em dezembro de 88 a janeiro de 89, as quatro edições. O Miller, aspas, canta essa bola que foi utilizada, né, que aí na época, quando o Jim Starlin tava escrevendo, ele meio que quis levar isso, porque na verdade, só aí cortando rapidinho o Rhodes, depois de Cavaleiro das Trevas, aquilo ficou tão grande que por um tempo a DC tentou fazer com que todas as suas revistas e linha editorial convergissem pra esse ser o futuro real. Tentou mexer a forma como as revistas evoluíam pra que elas evoluíssem até esse futuro, como se esse futuro do Cavaleiro das Trevas fosse seu real futuro. Claro, isso depois foi de certa forma esquecido, depois veio o Reino do Amanhã, que teve um efeito parecido também. Algumas coisas, como por exemplo, até depois lá pra frente, a condição do Arqueiro Verde nessa revista foi de certa forma repetida também na linha cronológica normal, mas a princípio eles queriam refazer, né, todo o caminho do Batman até o Cavaleiro das Trevas. É, hoje em dia é um outro universo do multiverso. Sim, sim. Mas aí, voltando aos personagens, então, né, a gente tem um Bruce Wayne aí retraído, limitado, né, nesse começo da história, ansiando até, inclusive, por uma morte digna, né, que ele perdeu o sentido de viver, né, no momento que ele deixou esse ideal dele, né, e o Frank Miller deixa isso bem claro, né, na história, e depois a gente percebe como ele revive, né, esse sentimento, essa vontade, isso já também no começo da história, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. A gente tem personagens, até adiantando alguns aqui nesse primeiro momento, a gente tem um Jim Gordon aí, né, definido, né, e com posicionamento claro, né, sobre ele com o Batman, né, como que funcionava essa relação, como bem isso fazia, né, e como ele se sentia, né, de verdade com isso, que é uma coisa que até então a gente também não tinha com tanta claridade. Então é um personagem muito legal, é muito bem trabalhado, forte, né, um Gordon parrudo também, sim, né, grandão. Apesar do traço, né, mas tá todo mundo meio grandão realmente na obra. Acho que aqui no nosso caso aqui é realmente um sinal de maturidade, né, e principalmente de experiência, né, então é tudo aquilo acumulado nesses personagens grandes aí, enquanto eles carregam esses problemas e conceitos por anos e anos, né, e foram se moldando com base nisso, né. Eu acho que de grandes personagens aí, a gente, até adiantando um pouco, né, a gente tem a apresentação ao novo Robin, ao novo conceito, né, deixando até um pouco, tentando fugir um pouco daquela questão de homossexualismo do Batman. Então o Frank Miller traz uma Robin menina, né, apesar ainda de ser menor de idade, né, acho que 13 anos. 13, então, assim, né. Mas ele realmente, ele tenta dar sentido nessa, né, relação de Batman e Robin, como equipe, como um complemento, e no que o Batman acredita que um Robin tem que ser, que é um soldado, e tudo mais. Eu acho que é bem legal, a gente tem uma Robin bem interessante, bem diferente de tudo que existiu até então, e tudo que depois existiu, né, porque a gente brinca que ela era a quinta, né, quarta Robin, mas ela existe antes de pelo menos dois, né, então Carrie Kelly. É legal. Se a gente for colocar em ordem cronológica, ela seria aí a terceira Robin, né, depois do Dick Grayson, Jason Todd, ela. Aí vem a Carrie Kelly, isso. O Tim Drake, aí depois só você vai ter a Stephanie Brown por um período. E o Damian no final. E o Damian, né? E o Damian, claro. Essa Robin, ela é um elemento também que traz de volta o passado do Bruce, né? Ele tá atormentado com o momento novo que ele vive, né? Como o Rhodes falou, ele quer uma morte digna, porque ele perdeu tudo que ele queria. E quando ele visualiza essa nova Robin, cara, traz de volta o sentimento dele de quando ele era ativo, quando ele era o Batman, quando ele era o cara, né? E ele tem uma coisa também, assim, tem uma, eu acho que é uma passagem que meio que dá a entender que quando ele olha pra ela como Robin, ele meio que sabe aquela coisa, tipo, eu preciso fazer um mundo melhor pra alguém, sabe? E essa juventude, essa inocência é o que eu quero preservar, né? Então essa figura é o que me motiva a melhorar esse mundo. É por isso que eu tô lutando por algo, entendeu? Ainda. Bem massa. Não, e ele também não quer fracassar de novo, né? Com mais um Robin. É, exatamente. E aí a gente tem personagem legal, a gente tem depois a nova comissária de polícia, né? Com um posicionamento totalmente diferente, né? Personagem bem legal, apesar de curta aparição, né? Na história. Uhum. A gente tem um Alfred muito mais cansado. Caraca. E irônico. 70, 80 anos também. Caraca, coitado. Cara, esse Alfred... Eu sempre gosto do Alfred, esse jeitão inglês, essa ironia que ele sempre reclama, né? De, ah, poxa, você podia estar melhor, né? Você conseguiu sobreviver e voltou ainda. O que você tá fazendo, cara? A enfermaria de idoso, não sei o quê. Então ele é um Alfred bem legal e realmente, de novo, né? Com todo aquele peso que ele tem por anos e anos em carregar esse filho adotivo, né? Que dá tanto trabalho pra ele, né? Tem até uma... Eu acho que a frase mais... Pelo menos mais emblemática nesse sentido pra mim é uma hora lá que ele tá... Acho que é logo depois que ele dá a primeira missão, que ele vira e fala assim, olha, se você quer se matar, eu tenho aí um segredo de família que pode te ajudar. É uma morte lenta e dolorosa. O senhor iria adorar. Você gosta, cara, né? É bem legal. E aí, fechando assim, esse overview de personagens, né? A gente tem alguns antagonistas, né? Que aparecem durante os arcos, né? Não é segredo, principalmente porque a gente tá falando de uma obra aí de 30 anos, né? Então é bem difícil você não ter ouvido falar. Primeiro aí, a gente tem o próprio líder dos mutantes, né? Como personagem novo, um grupo novo, né, de vilões e tal, é uma questão um pouco mais anarco da coisa, né, que são vilões por ser vilões, maldade por ser maldade, né, e quanto isso é reflexo de uma Gotham desprotegida e por isso que surgiu esse tipo de personagem, né? É legal como o Frank Miller trabalha com isso. Voltando a, entre aspas, aí, galeria de vilões aí do Batman, né, a gente tem a visitação de alguns personagens, né, no nosso caso aqui, o Harvey Dent e o Coringa, é muito mais o Coringa, né, aqui no nosso caso, né, que é até legal que ele Sim. reforça esse conceito, o Coringa realmente é reflexo totalmente do que o Batman é e faz pra cidade, e tanto que quando ele se aposentou, o Coringa ficou catatônico, né, no asilo, né, não tinha mais motivo pra viver ou fazer qualquer parada. O Batman não tava mais nas ruas, né, cadê o Batman? É um motivo de existência. Bem interessante. Né? Cara, a cena quando o Batman volta, que é o que eu citei, que ele tá caindo, né, do céu e tudo, e tem o retorno, o Coringa, velho, ele abre um sorriso quando ele vê na TV que o Batman voltou. Velho, isso é muito simbólico, assim, é muito legal. É muito maneiro. Ele muito, começa a gaguejar, né, bate querido. E por fim, aí a gente tem o Superman aí também, né? Um grande antagonista, entre aspas, aí da história, né? Que é o Superman que a gente conhece com alguns valores aí clássicos nesse personagem, mas num contexto, né? Uma limitação muito grande que esse universo trouxe, né? Que é toda essa lei, entre aspas, aí de limitação dos heróis, né? É um negócio até meio guerra civil em menor escala, né? De realmente o governo não querer vigilantes e não tem jeito, teve que parar e o Batman deu risada deles, aí piorou. Então é bem legal você ver esse Superman também com alguns valores aí embutidos aí. Pensando nesse contexto todo aí, né? E aí, eu vou deixar aí a palavra pra vocês. O que vocês acham desse começo da história? Cara, eu posso só puxar uma coisinha que eu acho genial. Eu não sei dizer se isso tá na edição original, mas eu acho que é fantástico, assim, pra construir o clima. Logo no começo, se você tem um encadenado, você vai ter primeiro, né, uma introdução do próprio Frank Miller. Logo depois disso, você tem como se fosse um recorte de jornal escrito pelo Jimmy Olsen. E ele conta a história dele tá indo num bar, que é um bar meio esquecido e tal. E assim, a princípio você não entende muito bem o que tá acontecendo, a história é meio estranha, até que ele tem uma hora lá que ele fala lá, que ele chega, e aí ele fala que tem um bartender, né? E ele fala, o primeiro indício é que tem algo errado no bar, é o bartender. Você nunca se esquecerá daquele rosto. É um verdadeiro brutamontes que já viu coisas demais em sua vida. Um homem arruinado com olhos vermelhos como laser. Aí mais à frente ele fala, seu nome é Jones, ele afirma ser de Marte. E ninguém o acusa de louco, nenhum desses melancólicos bêbados velhos. E não é terem medo dele também. E aí você entende que é um mundo onde não existem mais heróis. E aí ele vai citando e ele fala, não há um único homem deles que queira ouvir falar de Batman. Será que ele foi silenciosamente assassinado ou simplesmente decidiu que não valia o esforço? A pergunta para no ar por alguns momentos e então Jones paga mais uma rodada para todo mundo, inclusive para si mesmo. E eles voltam a falar sobre os velhos tempos, os tempos gloriosos. Eles se lembram e eles estavam certos, absolutamente certos. Naquela época, não faz tanto tempo, nós tínhamos heróis. E cara, é uma introdução que, assim, é genial, porque seria, assim, ele poderia ter feito isso com diálogos expositivos no meio da história, sabe? Do Batman acusando o Superman, não sei o quê, mas ele faz isso com uma brincadeira de entrelinhas do lugar aonde aqueles velhos tempos já foram. Tudo aquilo que a gente, ele fala de Era de Ouro, ele faz até uma brincadeira, né, com a própria Era de Ouro dos Quadrinhos, aquilo se foi. A gente tá num mundo onde os heróis se foram e aonde o Batman, ele de certa forma foi um renegado. Aonde ninguém quer falar do Batman e ninguém sabe o que aconteceu do Batman, né? Então, assim, é um mundo sombrio e é um mundo onde a grande esperança e aquela imagem dos heróis quase deuses que a gente sempre teve se foi, né? Então a gente tá num mundo que é praticamente abandonado, é um mundo escuro. Eu acho que é genial a forma como o Miller, ele começa a te mostrar como esse mundo é diferente daquilo que você conhece até agora. É animal, assim, animal. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que primeiro do reforço de novo, né, do personagem Batman, então ele reconta com partes aí a origem, né, do Batman de novo, né, aquela história do Beco do Crime. Angustiante, né, cara? Angustiante essa cena das pérolas caindo. E quanto isso volta no Batman, né? Toda aquela cena dele assistindo TV e vendo notícias, aí parece o Zorro, aí mostra que a cidade tá zoada, que não tem heróis, não sei o quê. Isso refletindo com o pensamento dele, lembrando lá do motim, né? Da origem dele como pessoa, né? É o que motivou ele a ser pessoa mesmo, né? O que completa ele como ser humano, que é essa motivação das mortes dos pais deles, ele lembrando, tendo que ignorar, até que não tem jeito, né? Ele se redescobre e tem que voltar mesmo. Cara, em fantástica cena, parece um morcego quebrando a janela, ele lembrando. Volta do herói. né? O símbolo. É, exato. É um morcego gigante, né? Exatamente. É quase que a metáfora que ele usa no ano 1, né, cara? Que é o morcego irrompendo de dentro dele pra fora. E eu acho que aqui ele coloca um ponto que é uma coisa também que foi trabalhada. Eu não lembro de ter sido trabalhada dali pra trás. E que hoje é um conceito. Que assim, o Batman, ele é uma personalidade. E ele vive dentro de Bruce Wayne. De certa forma, o Bruce Wayne morreu naquela noite. O Bruce Wayne, né? Aquele Bruce Wayne criança, ele morre naquela noite. E a partir dali, o Bruce Wayne e o Batman meio que eles vivem numa espécie de dupla personalidade, mas que se completam ao ponto de que na cena onde ele volta, você tem um monólogo, você tem uma fala que é o Batman falando com o Bruce Wayne. Que ele fala, o momento chegou. Em sua alma você sabe, pois eu sou a sua alma. Não há como escapar de mim. Você é pequeno, você é frágil, você é pequeno. Você é menos que um nada. Uma carcaça vazia, um trapo que não pode me conter. Entendeu? E aí, ardentemente eu queimo e queimando eu brilho em chamas, belo e feroz. E esse é o Batman falando, assim. E aí, de novo, vem o morcego e rompe de dentro dele. Ele soltando, como o Vinícius falou, esse leão que tava preso há tanto tempo. A gente falou isso no ano 1, mas é reforçando, né, cara? O Frank Miller, nesse auge aí, né, nesse ápice, ele manja muito de construção de narrativa, de colocar a história num ápice, né, de justificar aquelas ações, aquele ato, né, que ele tá contando pra você lá, né, cara? E, puta, isso é de arrepiar mesmo, assim, né, cara? Só deixa a gente mais entender, assim, por que essa história é um negócio tão forte. E acho que, assim, só pra fechar esse primeiro momento aí da história, né, eu acho, assim, muito legal, acho que principalmente, assim, é o conceito que eu consigo ter aqui de interpretação realmente da cena, né, do que talvez seja isso. É que nem o Cabeça comentou rapidinho, né? O Batman, né, o personagem do Batman, ou a personalidade Batman, ela coexiste com o Bruce Wayne, mas, na verdade, a gente sempre soube que o Bruce Wayne é a mentira, né? Quem existe lá e quem é o principal na história é o Batman, né? O Bruce Wayne vive pra sustentar e dar condição ao Batman existir e fazer o possível aí pra defender a ideologia que ele possui, né? Tem uma história que eu acho muito emblemática, que eu acho que é do Randall Morrison, que é uma história onde o Asa Noturna vai falar com o Batman, né? E aí, eu acho que ele comenta com o Damian, eu não lembro exatamente, aí alguém fala da questão da voz, né? Que ele tem a voz de Batman e a voz de Bruce Wayne. Coisa mais ou menos como o Christian Bale tinha. Uhum. E aí ele fala, até hoje eu não sei qual é a verdadeira. Né? Se é a voz de Batman ou se é a voz de Bruce Wayne. Qual voz legal, ele se força a fazer? Então, né? Olha que foda. Você tem, tipo, o motim de vida do cara, ele abandona aí por uma promessa, por um acontecimento, a possível morte aí do Jason Todd e essa pressão externa aí do conselho de mães lá de realmente interromper, né, o vigilantismo. Isso trava o cara como essência, assim, né? Ele para, né? E é engraçado, né? Acho que até trazendo isso, assim, para um cenário mais aqui perto do real, né? Óbvio, né? É muito difícil ter algo desse nível, né? Com as pessoas, assim. Mas quem não teve que parar alguma coisa que gostava de fazer na vida, seja um hobby, seja um trabalho, seja qualquer parada, assim, que te dava gás, né? Para você continuar e fazer. E você tem que parar aí por um motivo maior, mas você sabe que aquilo tá dentro de você e você não consegue esquecer o porquê você deixou, ou porque aquilo te lembra, você fica lembrando. Putz, ó, caramba, se eu voltasse a isso. Todo mundo tem algo assim que, entre aspas, teve que abrir mão ou precisou parar por algum motivo maior, né? Às vezes até saúde, né? Seja com esporte, seja uma parte profissional, um cara que aspira uma carreira, mas não pode porque a realidade, às vezes, financeira do cara tá comprometida com outra coisa e ele precisa se empenhar nisso. Então, cara, é muito foda você ver esse tipo de conceito num personagem, né? E um negócio maior ainda, né? Porque pra gente, sei lá, vou pegar um exemplo. Eu parei boxe, sempre gostei muito, né, de boxe e tal. Parei uma época e ficava remoendo. Caramba, Rodrigo, você tá zoado, pô. Quando você vai voltar, né? Se sentia tão bem fazendo isso. E aquilo fica de uma maneira na gente, naquela sensação de vontade, né? De voltar, de se provar de novo. Que, meu, quando você tem a oportunidade de realmente ressurgir, né? De retornar, assim como a Batman fez, é fenomenal, né? E você levando isso pra camada da história, cara, é um negócio que se exponencia, assim, de maneira impossível de imaginar, né? Porque, pô, se pra gente aí que um hobby, ou às vezes um trabalho, assim, pesa quando a gente deixa, imagina o cara que é a essência de vida dele, né? Tá ali. Então, cara, acho que fica a minha reflexão aí nesse momento 1 da história, assim, que é impressionante, assim. Acho que de longe, assim, essa metáfora aí do regresso, do retorno aí, acho que é a minha parte favorita na história, né? É isso que a gente carrega, tenta esconder, mas a gente não consegue fugir. A gente tem que voltar ao que a gente é de verdade, né? Porque até ali, a impressão que... Na verdade, o que deixa entender... É que o Bruce Wayne, ele era uma figura sem propósito. Aquela cena inicial do carro é claramente uma coisa meio... Sabe aquela coisa meio... Não é exatamente tentar se matar, mas é, sabe, ele quer tentar chegar ao máximo de novo, porque ele não sente mais nada, sabe? Não existe mais aquele sentimento. A hora que ele arruma a briga com os dois mutantes no beco, né? É. Ele claramente, sabe, é uma coisa meio... Ele já não tinha mais motivo pra estar ali. ele teve a promessa que ele fez, a guerra que ele começou, por conta dele, a gente sente depois que ele se culpa pela questão do Jason até hoje, imagino que na história fosse essa ideia, então ele novamente, ele é aquela história, eu tô colocando as pessoas em perigo pelo que eu faço, o país entra no momento onde eles deixam de ser bem vistos e ele tem que parar, mas a todo momento ele precisa aquilo precisa voltar, porque ele tá se querendo se provar, ele de certa forma quer esbarrar com a morte de novo, que seria como que é a sensação de quando ele era o Batman, a sensação de não saber o que vai ser o fim da noite, e por isso que naquela cena que o Vinícius narrou, ele renasce, né, ele sente que ele tá jovem de novo, porque ele retorna aquilo, ele finalmente volta aquele sentimento e ele sente que ele pode voltar a fazer aquilo que ele sempre lutou e que ele sempre buscou fazer durante toda a sua vida. Esse é o motivo 1 pra você gostar da hora. E a gente falou, tipo, de 6 páginas, sabe? Não, mas acho que a principal, pelo menos pra mim, o principal destaque é realmente essa metáfora do regresso e o que ele vai acumulando. Tem questão do... Tem um conceito muito legal dos duas caras, né, rapidinho falando, que ele sofre uma cirurgia, né, e refaz o rosto dele, mas na verdade o Bruce Wayne enxerga ele como sempre as duas caras corrompidas, né, como vilão, né, que é o que ele sempre enxergou e tal. E ele mesmo se enxerga, né? E o próprio, né, duas caras, então. Vai ser muito difícil a gente conseguir falar aqui de tudo que o Frank Miller destrói, assim, nessa obra, assim, mas vamos tentando aqui, né? Não, cara, e outro momento muito legal dessa volta do Batman é que logo nas primeiras páginas, quando ele quebra uma estátua, ele tá caminhando a esmo, assim, como Bruce ainda, uhum. E ele acaba se batendo e quebra. Cara, não é a estátua que tá quebrando, é o Bruce Wayne. Isso que é legal, sabe? Puta. É a casca, né? Exato. Não, então, isso que eu acho bacana é que o Miller, ele coloca, como é que a gente vai chamar isso, esses simbolismos na narrativa. Simbolismo. Que são geniais. Ou também, quando a chuva tá batendo nele, tu vê ele, tipo, a questão dele tá tomando um banho, entre aspas, se limpando, né, cara, nascendo de novo. É água até, né, a água sempre teve essa metáfora purificadora, né, de renascimento, batismo, exatamente. De renascimento, né, batismo e tal. Aí um outro ponto que eu acho foda dessa história do Miller é que, assim, pra quem acompanha a carreira do Frank Miller nesse começo, pré-11 de setembro, né, que a gente sabe que tem um sismo muito grande aí no que o Frank Miller entende como visão de mundo e visão social, o Miller, ele é alguém que tem uma referência social e uma questão de urbanidade muito interessante. O Miller, ele escreve aqui algo como se fosse uma sociedade distópica, um futuro distópico. Tudo bem que aqui o futuro era a década de 80, quando ele escreve, né, Guerra Fria. Então, nos Estados Unidos a gente tá tendo esse contexto de Guerra Fria. Ele reaproveita isso na história de uma forma que vai ser trabalhado, mas ainda assim Gotham é uma sociedade distópica. É uma cidade que tá totalmente ruída institucionalmente, internamente, e só ele enxerga dessa forma. E ele assume essa missão. A partir desse momento, a partir do retorno do Batman, o Batman vira uma coisa que eu até ali também nunca tinha visto, que é o Batman se torna um fenômeno social. Ele se torna um elemento que tem impacto e que causa divergência do ponto de vista da sociedade de Gotham. Então, o Miller faz uma narrativa genial, canais de televisão, durante toda a obra, onde ele vai passando de programas e os programas vão te contando como tá aquele mundo e como tá a imagem pública do Batman, o que as pessoas pensam do Batman. Inclusive, sempre tem um debate entre um cara, que eu não lembro o nome, e a Lana Lang do futuro, né, desse futuro distópico, onde ela defende o Batman como figura, como vigilante, enquanto o outro lado é contra. Então, assim, e ele apresenta isso de uma forma que, pra mim, ele é imparcial. Ele não apresenta assim, não é uma coisa do tipo, ao lado do Batman é obviamente tá certo, enquanto o outro lado é ridiculamente errado. Eu tava até esquecendo esse momento aí de realmente de debate e tal, ele cria algo muito legal e mais que isso até, viu, cabeça? Eu tava até esquecendo disso. A gente tem muito debate político, né, na história, né? De ideologias, de posicionamentos, né? Essas discussões de Lana Lang com os outros especialistas, né, fazem parte também de ideologias que ele tá lá exemplificando, né? Ele não tá nem defendendo, ele coloca lá. Mas a gente tem muita coisa dentro lá da mídia, né? Os próprios repórteres, né? Toda essa discussão. Isso ainda tá em torno de tudo isso, né? É que também a Guerra Fria, né, cara? Ela tem muito dessa questão da mídia americana manipular o cidadão, né? Sim. O governo, os canais, eles estarem ali também pra defender os interesses do governo e passar informações erradas, né? Deixando as pessoas alienadas, enfim, que é o interesse dos políticos, né, cara? Pra eles poderem fazer o que eles querem. E assim, essa narrativa toda política e social, ela é tão forte. Cara, ela é tão bem construída porque ela é colocada no meio de uma cena em algum determinado momento. Então tem uma página que eu acho que ela é genial, que assim, a gente consegue colocar ela... Olha pra você ver como o cara tava escrevendo isso na década de 80 e funciona até hoje. Tem uma hora lá que o Batman tá meio que tentando tirar informação de uma luta, atravessa o cara pela janela e não sei o que. E aí, depois disso, tem dois quadros como se fossem o repórter repórter perguntando na rua o que, que as pessoas acham do Batman, né? Que depois. E aí tem duas falas que, assim, olha, vê se isso não é o que a gente vive hoje. O primeiro cara fala assim: Batman, claro, eu acho um sujeito fenomenal, tá batendo nos caras certos. Gente que a polícia trata como mel, tomara que os próximos na lista dele sejam os bichas. Esse é um ponto. Aí ele passa pra um outro cara, que ele fala: ah, ele me enoja. Devemos cuidar dos desajustados sociais com técnicas de reabilitação. É preciso rever pacientemente ele. Como? Não, não, não. Eu nunca morei no centro da cidade. Cara, olha aí essa são opinião. São dois inversos, tipo, dentro do argumento de cada ponta, tem posicionamento de outra ponta, tipo, embutido. É a hipocrisia que ele vê da sociedade. Exatamente. Ele, olha a crítica que ele põe na sociedade, que é a nossa sociedade hoje. Hoje a gente tá vendo isso acontecer de novo, ou ainda. Não sei nem se de novo, entendeu? Não, assim, é de arrepiar, cara. Porque como esse cara foi disso porque ele virou depois, sabe? Não faz sentido algum. Não há o que explica uma transição desse jeito. Cara, tem um momento, assim, é uma das partes que eu acho mais geniais, assim. É lá pro final do quadrinho, mas não é nada que vai estragar a experiência de ninguém, não se preocupem. Basicamente, tem um momento ali que tem uma host que tá apresentando ali a previsão do tempo, e aí Gotham tá tomada por uma nuvem de fuligem. Aí, tipo, a pessoa diz assim, a meteorologista: caraca, as pessoas vão morrer de frio na rua, a coisa tá um caos, né, o mundo vai acabar. Aí, de repente, a repórter fala: ah, pois é, eu nem sei que roupa eu vou vestir. É, tipo, caraca, que foda. E esse cara que tá falando, esse metrologista, tem uma hora lá, é esse metrologista, que ela fica toda hora cortando o cara, tipo, não deixando ele falar, sabe? Numa coisa meio de, tipo, tentar mostrar que tá, cara, tá fudido, sabe? É depois de um acontecimento. É manipulação de mídia, de novo, de né? Mídia, outro conceito. Exatamente. E talvez até um pouco de burrice da própria, sim, de alienação, é, da própria é. Repórter. Assim, tem muita camada. Além disso, ele é um quadrinho que, por mais que ele tenha muito texto e muito diálogo, ele não é exaustivo e repetitivo. Ele não vai jogar jogar pra você de uma forma fácil. Então, de novo, tem nessa hora que ele tá interrogando esse maluco, ele atravessa o cara pela janela, ele fala assim, olha, ele meio que assim, o ponto termina, o cara não falou nada. Depois, quando ele chega pro Gordon, ele já tá contando aquilo que o cara falou, mas ele não fala assim, olha, falei com o cara, ele me falou, aspas, isso. Na verdade, eles já estão discutindo o assunto no meio, e você vai pegando. Então, assim, tem um dinamismo pra questão, por mais que seja longo, e seja, assim, muito texto, muito pesado, não é aquela coisa maçante que a gente falava dos X-Men, entendeu? Que você era uma página, ele falava uma coisa 86 vezes. É o contrário disso. Toda a narrativa e as falas, os balões, eles estão interligados e você tem que pegar todas essas críticas sendo colocadas ao mesmo tempo. Tu não tá perdendo tempo, né? Exatamente. Assim, é a televisão, é o Batman, é os pais da Carrie Kelly, que são dois também hipócritas do cacete, entendeu? Coisa que a gente vê hoje. Tudo isso sendo misturado e ele deixa pra você entender tudo isso e ligar esses pontos. De novo, mais que ele tenha vários balões de recordatório, vários pensamentos do Batman, não é redundante. Isso não é uma forma de reafirmar o que tá sendo mostrado pra você. É tudo pra complementar essa experiência. Tudo isso numa linha de ação. O Batman enfrentando um inimigo, depois outro inimigo, então. E assim, até ele acabar a história. Acho que pulando aí, né, pra um segundo momento da história aí, a gente tem agora um momento de afirmação, né, de criação desse conceito e disposição das dificuldades, né, do personagem em voltar no meio desse caos, né. Então, primeiro, a gente tem o principal motim, assim, dessa segunda parte, né, desse segundo bloco, é o antagonismo do Batman com a equipe dos mutantes, né, e é o primeiro desafio grande que ele tem, né, depois, óbvio, de resolver lá com duas caras, de realmente encarar e, tipo, ver o reflexo que a sociedade tá hoje, né, porque os mutantes são, entre aspas, consequências de tudo aquilo que ele tentou desconstruir no passado dele, né, como herói, e quanto a cidade tá refém, né, desses caras e como tá funcionando, né. Acho que a parte mais legal e mais icônica, assim, que eu lembro desse momento, assim, é realmente o Batman, né, tentando encarar o líder dos mutantes de frente, depois lá naquela emboscada da fossa, né, que ele desarma todo mundo que tinha um exército, ele pega aquelas informações com o general que se suicida, tava vendendo as armas pra eles e tal, e aí por fim ele vai lá encarar os mutantes e tentar destruir os caras conceitualmente, né, não só realmente dando bala de borracha buda-buda. Essa cena do general, que é uma página inteira, ela é... Cara, ele não te explica nada, mas é genial a forma como é construído, sabe? Ele tá segurando o cara, né, enrolado na bandeira americana, é algo de uma simbologia e de um... Nossa, é incrível. Mais uma daquelas páginas únicas, né, assim, falando de grandes cenas e tal, né? Então, puta... É... eu adoro essa cena, Rods, do líder mutante, né? Porque ele chega na... Porque ele fala, né? Ele meio que entende que assim, cara, essa guerra a gente só vai ganhar moralmente, né? E pra isso eu vou ter que dar um fim no líder, né? Sem o líder, esses caras, eles pedem tudo, né? Eles só são o líder. É, e de novo, tem toda aquela questão lá ideológica, porque a maioria dos moleques lá são menores, né? Então não adianta aprender, tem tipo uma porrada de conceito político aí por trás dos mutantes lá, e ele realmente vê que pra resolver a situação lá na história, ele não pode só prender os caras, aleijar e tal, né? Ele tem que... que nem ele faz com um monte de gente. Sim, e não pode pegar o líder, prender o líder, matar o líder, não. Ele tem que passar uma mensagem pra esses jovens que estão sofrendo uma espécie de lavagem cerebral por causa do contexto em que eles vivem. Uma sociedade destruída, então eles querem ir pra violência, pra ser gangues, e tem esse líder. E o Batman, ele destrói esse líder na frente de toda essa gangue, ó. Tá vendo? Esse é o seu líder. Eu destruí ele. Ele está na lama. Ele não tem esse grande... Ele é mortal antes de mais nada. Essa primeira parte é foda, porque ele chega lá com aquele bate-tanque bolado, não sei o quê. Aí ele, tipo, cara, ele tá dentro do tanque, né? Devasta todos os caras que estão brigando. Aí ele chega, tipo, e mira a parada na cara do líder mutante. E aí, tipo, ele fala, olha, é fácil. Tudo que eu tenho que fazer é apertar esse gatilho. Mas aí, de novo, aquele lado dele interno, do ego, um pouco do ego, um pouco, né, daquilo que o Batman é, de como ele se enxerga, ele olha pro cara e ele fala assim, olha, exceto, né, tipo, ah, tá tudo certo, eu não posso deixar esse cara me ver. Aí ele fala, exceto que ele tem o tipo de corpo que eu gostaria que não tivesse. Poderoso, sem volume exagerado para tolher sua agilidade. Cada músculo, uma verdadeira mola pronta para explodir. Ele é jovem no auge de sua forma e eu não seria capaz de derrotá-lo. Depois disso, só vê um balão do Alfred desesperado. Tipo, Patrão Bruce, eu parece que as armas, né, estão sendo desativadas. O que o senhor tá fazendo? É, ele tá num batmóvel muito fudido, inclusive, muito, né? Fudido. O tanque de guerra. E aí, cara, ele sai pra enfrentar o líder mutante no braço, de novo. Tem uma página dele saindo, sabe, cara? E, puta, é animal. Você consegue entender perfeitamente, sabe? O que ali tá faltando pra ele. Puta, seria muito mais fácil pra ele só ter matado o líder mutante ali, mas não, sabe? Precisa de mais do que aqui. E toda a cena de luta nessa lama, essa primeira cena, né? São duas no total. É incrível, assim. É uma cena muito forte também. Sim, e depois que ele se declara vitorioso, metade, pelo menos, dessa gangue dos mutantes segue o Batman. Tá vendo? Esse é um líder de verdade. Esse que a gente tem que seguir o exemplo. Existe tipo uma outra lavagem cerebral agora, o Batman que fez nesses garotos. Isso é uma crítica foda também do Miller nesse ponto, que é assim, ele dessa forma, ele critica com esses mutantes, ele tá criticando de uma maneira muito, muito veemente o conceito do que ele enxergava de juventude daquela época. Que era uma juventude que não pensava, que seguia as modinhas e assim, você pode ver que todas as vezes que os mutantes aparecem, não o líder, eles repetem uma mesma frase, dependendo do... depois que eles viram lá os filhos do Batman, eles ficam repetindo a mesma frase. Não, vocês nunca mais vão escutar um depoimento dos filhos do Batman, nós somos isso. Porque eles têm... É aquela história, eles têm a mente vazia, eles estão seguindo. E aí, toda vez que aparece um novo vilão, alguns desses mutantes viram. Então, quando aparece o Coringa, alguns vão pro grupo do Coringa. Quando vê o Batman, eles seguem o Batman. Então, assim, é uma crítica... Traveco alemão lá. Porra, então, o Bruno. A Bruno, é. Exatamente. E aí é uma crítica do Miller a essa juventude, que é uma juventude alienada, é uma juventude que segue modinha, uma juventude que não pensa, que não vive por si só, e que acaba se entregando a essa violência, uma coisa... Os mutantes são meio warriors, né? Assim, aquela coisa meio... violência urbana, decadente, assim, então, tudo sempre ligado, tudo bem trincado que o Miller faz, é foda, foda. E aí tem diversas outras coisas que aconteceram nesse meio tempo, né? De novo, esse diálogo aí de político, né? E televisivo, né, das ações do Batman, né, do conceito dele pra sociedade, né, o próprio lá, psicólogo lá tentando defender o Duas Caras e depois possivelmente o Coringa, né, que tá voltando, e como clímax aí realmente a volta do Batman lá, se reestruturando como herói, né, superando a principal ameaça aí do momento, né, que era o líder mutante, e se preparando aí pra a história vai trazer pra ele, né. Então, cara, de novo, animal, e o Frank Miller de novo destruindo com diálogo, com narrativa, com criações de cenas fodas, né. E aí pra você ver, né, aquela questão da figura do Batman, tem um... Isso eu não sei também, eu acho que é aquela coisa, é como justificar o ridículo em outros tempos, né, cara? Logo depois, quando o Batman, lá quando tava voltando, né, mais atrás do começo, onde a gente tava contando, eu abri agora, tem uma hora que um cabo, soldado, policial, tá falando com o Gordon, né, aí eles estão no telhado, ele falou, mas o senhor mandou reinstalar isso aqui? Aí ele, não, ó, aí ele falou, o fulano de tal lá não vai ficar feliz, né, ó, o cara não manda nesse departamento, o Gordon fala, ele, Pô, mas não tem nenhum outro jeito de você chamar o homem dele, olha, pelo menos uma dúzia. Ele, então, por quê? Dele, é pra que todo mundo saiba, todo mundo. E aí ele liga o bate-sinal. Tipo, porra, assim, sabe, ok, o conceito do bate-sinal, você fala, porra, é um sinal ridículo, é um sinal no céu, mas... Até aquilo tem... Aqui tem um peso. É, não é pra chamar o Batman, mas assim, quando o bate-sinal aparece, sabe, ele é uma mensagem. Ele é aquele sinal de esperança de novo pra uma cidade. Tão desgastado. Sabe, que... Tava esquecida. Por que você não manda um WhatsApp, né, cara? É, cara. É, puta, é animal mesmo. Acho que só antes da gente fechar aqui, acho que vale uma consideração, assim, semifinal, né? Pra quem vai ficar aqui na zona de spoiler aí. Se já não teve também com tudo isso que a gente falou, né? Por que vale a pena realmente rever e assistir o Batman Dark Knight Returns, né? Acho que eu vou puxar essa bola, assim, principalmente porque a gente falou desde o começo. É a história que vai construir, redefinir e te levar pra um outro passo, assim, desse personagem e das histórias em quadrinho, né? Pensa nisso como história e como isso pode mudar. Eu não conheço um cara que lê quadrinhos que não leu Dark Knight e falou, putz, ó, isso aqui virou a página, assim, pro... Óbvio, né? Gosto não se discute, cada um tem suas preferências, né? O Frank Miller, ele coloca muita coisa de política dele, né? Que pode incomodar certas pessoas aí, dependendo da ideologia delas, né? Mas abstraindo aí, levando pro contexto aí da história, cara, acho que o que ele faz ali é masterpiece mesmo, assim. De longe, assim, uma parada, assim, muito legal, cara, pra quem curte quadrinhos e quer conhecer de verdade, assim, mais um marco aí dessas obras, né? É, eu falo assim, ó, que o Cavaleiro das Trevas, ele é uma excelente história, um ápice da história do Batman, mas, assim, o pessoal de primeira viagem talvez não seja uma boa história pra começar. Começa com o ano 1, depois vai pro Longo Dia das Bruxas, e depois, quando você tiver um pouco mais preparado, conhecer mais do que é o Batman, as suas profundezas, suas complexidades, valeu o Cavaleiro das Trevas. Aí você vai entender o que é o Batman pra valer. Uma história altamente madura, forte emocionalmente, forte num seu discurso maior do que você já viu no ano 1, no Longo Dia das Bruxas, sabe? É uma história pra você dividir o que é um adolescente de um adulto. É, legal, né? Eu tava comentando até com o Rods essa semana, que assim, eu pessoalmente, eu gosto mais do ano 1. Por uma construção, eu tenho um carinho muito especial pela arte do Mazzucchelli, eu tenho todo uma questão com essa história meio de origem, né? Toda a temática, mas assim, nem de longe isso diminui pra mim o que é a grandiosidade, a complexidade do Cavaleiro das Trevas. Aqui a gente tem realmente o renascimento desse super-herói, né? O renascimento desses conceitos, claro, como o Rods apontou muito bem. O Batman do Frank Miller, ele é um Batman diferente. Ele é um Batman que a gente ainda vai citar, talvez, mas assim, onde ele é claramente, ele tem um viés mais fascista, um viés autoritário em alguns momentos, um viés, assim, né, talvez anarco-fascista em alguns pontos, ou seja, tem essa tendência de elementos que o próprio Miller coloca no personagem, que não necessariamente vão seguir o personagem de uma forma que foi colocada aqui, mas eu acho que, assim, ele sabe trabalhar esses conceitos base do personagem muito bem. Se você soma a experiência do ano 1 e do Cavaleiro das Trevas, você vê ali um personagem tão robusto, um personagem tão complexo e tão profundo, e pensar que ele foi criado daquela maneira pelo Bob Kane e o Bill Finger lá atrás, que era, né, assim, o quão raso, aspas, aí ele era, o vigilante, meio detetive que combate o crime, e o quanto isso conseguiu se apropriar de elementos de sociedade, elementos de crítica, elementos de governo, do que é essa figura, o que é você ser acima da lei, mídia, sociedade, tudo isso em volta, se tornando, assim, esse personagem tão icônico. Claro, a gente sempre fala, né, super-heróis ainda tem, sim, claro, limitações, ele ainda tem vários clichês, eles não se comparam a outras obras que são exclusivamente adultos, que os super-heróis ainda tem isso, mas, cara, isso aqui é simplesmente incrível. Eu acho que, à medida quanto mais vezes você lê, mais você começa a aprender. Isso é uma aula de narrativa, isso é uma aula do como você pode trabalhar super-heróis e como eles podem ser relevantes do ponto de vista muito mais do que só, um grande vilão, uma história, uma luta bacana, um massa velho, sabe? Eu acho que tudo isso aqui mostra como você pode unir tudo isso dentro de uma grande história que é um clássico absoluto por aí 30 anos, como a gente falando. Animal. Faço minhas as palavras de vocês. Show de bola, show de bola. Então, moçada, eu acho que é isso aí, nesse primeiro momento. Acho que fica aí o aviso, então, da zona de spoilers, né? Como morcegos e trovões. Raios. Na verdade, eu vou deixar a transição pra vocês com aquele que, pra mim, é o Batman definitivo e a versão definitiva, que é o Márcio Seixas, quando ele faz a sua dublagem do Cavaleiro das Trevas na animação, que é algo, pra mim, de arrepiar também, cara. o Batman definitivo da vida. Animal, é show de bola e a gente se revê aí na área de spoilers. Você não tá entendendo. Isso não é uma poça de lama. É uma mesa de operação. E eu sou o cirurgião. Voltando aí, galera, chegamos então ao que é perto aí do clímax, né, dessa história aí tão completa e cheia de coisa pra falar que nem vai dar tempo de falar no podcast, infelizmente, mas... Assim, a gente já falou aqui, mas ela é uma história tão densa que você nem acredita que só são 4 edições, tudo bem, são acho que 150 páginas no total, né, mas cara, é muita coisa, você lê e tem tanta história ali no meio, tem tanto vilão ali no meio, tem tanta narrativa... O Inhar sentiu inveja. Nossa, é o... Caraca! Não, isso... São 4 partes que tem, são meio distintas. O começo e o final, nossa, é muito diferente. É, você imagina a evolução dele, né? Cara, como é que ele chegou nesse ponto até o final? É que eu não consegui pegar aqui exatamente, mas cada capítulo, ele tem um nome, né? E aí, tipo, esses nomes... O primeiro volume, que é o... O Cavaleiro das Trevas Retorna. O Cavaleiro das Trevas Retorna. O Retorno das Trevas Retorna. Isso. O segundo, você tem fácil aí, Sage, quer ver? O meu tá em inglês, né? O The Dark Knight Triumphant. Triunfo do Cavaleiro das Trevas. Aham, o terceiro é a Caçada do Cavaleiro das Trevas. E o quarto é... A Caçada do Cavaleiro das Trevas e a Queda do Cavaleiro das Trevas. A Queda dos Cavaleiros das Trevas. E, cara, cada um desses é realmente um momento distinto da obra. É um momento que vai mostrando. Porque ela tem uma evolução com o passar do tempo que, assim, você vê que com mais vai passando o tempo, mais o Bruce e o Batman vão se... Ele vai sentindo. Desde o começo, por mais que ele fala, toda a questão de ele se assim, de novo, ele sempre tá falando de quão sortudo ele tá sendo em determinados momentos que era pra ele ter morrido, ou quantas vezes ele poderia ser mais rápido, ele poderia ser mais forte, ele poderia ser mais silencioso, e você vê que ele, várias vezes ele olha e fala assim, poxa, seria uma morte bonita agora, eu poderia simplesmente deixar, mas ainda não é a hora, sabe? É como se ele estivesse lutando contra o tempo, contra o relógio, porque ele ainda tem uma última missão, ele ainda tem algo a alcançar, assim. Então toda essa construção de renascimento até a queda, eu acho que é uma narrativa muito completa, muito, muito profunda com relação ao que é o personagem. Vale falar que, assim, toda a parte que a gente falou na zona sem spoilers são os 2 primeiros volumes. Né? Isso, exatamente. E aí a gente vai entrar no terceiro volume, que é a parte já com spoilers, que a gente decidiu botar spoilers, né? E já começa basicamente com a parte do Coringa, né? E o quarto é o do Superman, a batalha com o Superman. É assim, exatamente. Dá pra colocar mais ou menos, a gente divide mais ou menos pro vilão, quase, né? É o primeiro é o Duas Caras, né? É o Duas Caras, o segundo é o... É o Líder dos Mutantes. O terceiro é o Coringa, apesar do Superman ser apresentado... Ele, na verdade, o Superman, ele é apresentado, de certa forma, no final do segundo, né? Você dá a entender que ele ainda existe, que ele tá trabalhando pro governo. No terceiro, ele aparece e confronta, de certa forma, o Bruce, falou, olha, cara, não pode mais fazer isso, os tempos mudaram, dá pra gente deixar desse jeito, eu acho que é melhor você separar. Mas ele ainda não se confronta, porque esse é o capítulo do Coringa e do fechamento, né? Porque o Batman, ele se tem uma coisa que ele ainda deixou por resolver, e esse é um martírio constante na vida do personagem, tanto aqui quanto nas histórias regulares, é o Coringa. É a dualidade e a interdependência que eles têm. É o Batman sentindo que ele é responsável pelas mortes que o Coringa causa. Então, durante várias vezes, você vê ele, nessa revista, ele conta os corpos como se fossem mortes dele. Eu deixei isso acontecer. Eu, por conta desse caminho que eu trilhei, dessa minha busca, dessa minha guerra, eu deixei o Coringa matar e matar centenas e milhares, né? Eles falam, acho que estimado, se não me engano, são 600 mortes, uma coisa assim, mas obviamente que esse número era, né, é muito superior do que o contabilizado, né, cara? É, só no estúdio teve uns mais de 200 mortes. Né? É, o interessante desse conceito, né, e é uma coisa que a gente até não falou também de por que os personagens estão mais brutos, né, é realmente a continuação desse pensamento mesmo. O Batman, ele não tem mais, obviamente ele não tem mais a juventude que protege ele, né, e conseguiria fazer ele deixar tudo mais sob controle as coisas, né? E dois, ele tá cansado, né, desses erros, né, o quanto isso escalou e levou a cidade pra aquilo que ele não gosta, né. Então, toda essa brutalidade da história é justificada, né, e isso é importante também ressaltar, né, que tem muita gente que absorve de, ah, não, ó, ele é bruto, ele mata, ele não sei o quê, ele assusta o Coringa, não sei o quê, e não, cara, é um negócio com toda uma parada por trás aí, né. Pra ter uma ideia, assim, né, a gente fala de, novamente, isso é uma nova construção, porque até ali, apesar da gente ter esse amadurecimento do Batman, ele ainda tinha uma coisa mais detetive e talvez faltava um pouco dessa questão dessa violência, dessa questão do o Batman que quebra braços, o Batman que pendura o maluco de ponta cabeça com a perna quebrada, né? Tem uma passagem logo no começo, que é também, novamente, uma das minhas favoritas, que ele fala, né? O cara meio que vai apontar a arma pra ele e fala, olha, tem 7 tipos de defesa nessa posição. 3 delas desarmam com o mínimo contar. As outras 3 matam. O restante aleja. Aleja. E aí dá uma pica no cara. O policial fala, não, cara, você não é feriu ele. Fala, olha, ele é jovem. Se ele der sorte, ele vai andar de novo. Sabe, então, esse Batman, sabe, ele vai quebrar alguns ossos. Eu preciso, muito disso tá nessa construção. E assim, e a gente consegue entender isso, porque esse é um, como o Rods falou, esse é um Batman cansado. Ele é um Batman que aquilo tudo machucou tanto ele, que ele tem muita raiva, ele tem muita, muita angústia, ele tem muito sofrimento. Tem uma, pra, né, novamente, narrando essas páginas maravilhosas pra vocês, tem uma página inteira que é uma página que é um narrador externo, que aí conta a história de uma mulher que tá no metrô. Essa mulher, aí ela fala, a história é tipo, ah, a mulher tá toda triste que eu tenho uma merda, a vida dela, ela tá numa cidade pobre, ela não tem dinheiro pra fazer uma cirurgia porque ela tem um problema de veia na perna, né? E aí ela fala, pô, agora minha luz tá sendo cortada. E aí, de repente, ela põe a mão na bolsa, aí o narrador fala que ela sorri, e aí ela lembra e fica feliz que ela gastou, tipo, basicamente o dinheiro que ela tinha pra comprar tintas pro filho dela, porque o filho dela, o professor falou que ele tinha, né, ele tinha um dom aí pra artes, não sei o quê. E aí, nesse momento, ela é arrebatada por dois desses mutantes que pegam a bolsa dela, ela fica desesperada, preocupada com essas tintas que ela comprou pro filho dela. Os caras meio que devolvem, jogam ela pra fora do metrô. Aí ela fala que ela palpa, fica feliz porque as tintas ainda estão lá. Aí ela fala assim, ela sente um negócio metálico dentro da bolsa, e aí corta pra uma cena da televisão que fala, mulher explode numa estação de metrô, notícia completa às 11. Eles botaram uma granada dentro da bolsa. Exatamente, isso é tão cru, sabe, é tão cruel, é tão visceral. Ele não te mostra essa cena, mas assim, você imagina essa indignação do Batman, essa violência pela violência, é esse tipo de gente que tá na cidade dele e ninguém vai conseguir, porque a única pessoa séria ali era o Gordon fez tudo que ele podia em, sei lá, 20 e tantos anos como comissário, e ele não conseguiu. E aí depois vem o Superman dizer pra ele que ele tá errado, que ele tem que, sabe, que ele tem que parar, que ele tem que ouvir o governo não vai gostar disso. Não, sabe, como assim você quer que eu pare? Então assim, você consegue sentir essa raiva, essa angústia dentro de você também, como o personagem sente. Não, é até curioso você falar essa parte do governo, né, porque assim, o governo dos Estados Unidos também, ele não tá nem aí, né, pro cidadão de Gotham, no fim das contas. Não, porque você tem o governador pra resolver esse problema. É, tem o joga-joga, né, o presidente vai joga. O governador fala, não, mas tem o prefeito. Aí o prefeito fala, não, mas tem o comissário agora, né. Isso é muito bom. E é engraçado, porque esse prefeito, esse que é o segundo prefeito, na verdade, ele tá a revista inteira catatônico, porque o primeiro cara foi destroçado pelo líder mutante. O líder mutante rasgou a garganta dele com a boca. Então o cara, ele tá morrendo de medo. Ele foi tipo, sabe, tipo, ele foi colocado ali porque ele era o vice-prefeito. Então, e aí ele tá tipo, não, vamos ver, não sei o que, a gente tá aberto à negociação. Isso porque o primeiro era um banana também. Sim. Não vou falar. E aí, claro, o governo, na verdade, por que que o governo tá preocupado, né? E aí a gente volta mais ou menos um pouco na questão do que foi. Aparentemente, em um determinado momento, novamente, a sociedade, como acontece em algumas histórias, pediu o fim do super-herói. Aparentemente, o Batman não, você descobre lá na frente que ele não reagiu bem, parece que ele riu na cara dos... É, falando que os heróis eram criminosos. Ele fala, lógico que a gente é criminoso. Tá achando que a gente é o quê? Escoteiro? E aí parece que tem todo um processo, uma construção do Miller do Superman, o Clark Kent, ele tendo que, de certa forma, abrir mão de alguns conceitos. Ele meio que se obriga a trabalhar pro governo pra duas coisas. Primeiro, que é uma espécie de barganha, que é pra todo mundo poder ficar bem, né? Apesar dele falar, apesar do problema lá do Oliver Queen, né? Nunca fui muito amigo dele e tal. Mas, apesar do problema dele, tá todo mundo razoavelmente bem, né? Ninguém foi exatamente perseguido, e porque, de certa forma, eu entendo, quando eu olho o Superman nessa revista, eu entendo que ele tá numa posição assim, cara, tá uma merda, mas se eu não tiver aqui, ferrou tudo. Por mais, ok, eu vou ter que estar trabalhando pro governo, mas assim, se eu deixar tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética simplesmente brigarem sem a minha intervenção, o planeta acaba. Então ele acaba virando uma espécie de uma arma do governo, uma espécie de arma, ele fala, né, uma arma silenciosa, uma arma que ninguém vê, onde ele desabilita jatos e tanques e submarinos soviéticos a mando do governo. E o governo meio que manda ele dar o jeito do Batman. Fala, olha, se o Batman continuar desse jeito, a popularidade dele tá aparecendo, né? As pessoas estão ouvindo falar dele. E se continuar assim, daqui a pouco os vigilantes vão voltar, né? E aí a gente tem de novo toda essa discussão que até o Watchman trouxe, né? A brincadeira que o Watchman faz com quem vigia os vigilantes e qual a legalidade dos vigilantes em uma sociedade. Você tá acima da lei. E aí por isso a gente fala dessa questão do Batman ser de certa forma fascista, porque ele meio que quer tomar a força, todo o controle, né? Nas próprias mãos. Exato. A própria brincadeira lá, a hora que ele resolve dar uma de Just Dredd que o Watts falou, né? No cavalo, que ele fala, eu sou a lei. Ou seja, em um determinado momento ele simplesmente pega as rédeas da sociedade pra ele, né? E isso é obviamente um comportamento fascista, é uma ideia que o Frankfurter tinha, que é não é exatamente um exagero, mas é uma extensão, sei lá, da supralegalidade dos super-heróis. Ele acaba fazendo as leis da forma como ele quer. E o Superman vira o contraponto dele, de alguém que tá seguindo estritamente as leis e aquilo que é mandado por esse país que não tá nem aí pra ninguém. Cara, falando nisso agora, curiosidade, esqueci de falar lá no começo. Você sabe por que o Batman é tão poderoso nesse gibi? Porque ele bate o carro. Não. Ah, não. Eu pensei que era uma piadinha. Não, achei que era sério, né? Ih, foi mal. Tô zoando. Não, cara, é que o Bruce Wayne, ele é inspirado no Clint Eastwood, cara. Vocês sabiam dessa? Olha, faz sentido. Eu, quando eu vejo esse Batman, pra mim o Batman do Reino da Manhã sempre é o Clint Eastwood. Não, e ô, cabeça, sobre essa questão que tu falou do Super-Homem, né? A gente até pode pensar o seguinte, eu acho que ele também é uma crítica do Frank Miller ao cidadão americano que acreditava no governo, né? Porque o Super-Homem é aquele cachorrinho que faz tudo que tu... É o cidadão americano ideal, né, cara? Ele tá ali plenamente confiante no governo. Mais pra frente a gente vai descobrir que tinha uma chantagem, etc. Mas ali no Cavaleiro das Trevas era isso mesmo, né? Ele era o cara que tava a favor do governo e o Batman era o cara que tá tentando abrir os olhos da população, né? É muito estranha essa dualidade, uhum, né? Do Miller fazer essa contraposição, né? Das duas ideias que o povo americano tava na época, né? Os crentes e os descrentes contra o governo. Quer dizer, uma coisa que a gente vê até hoje também, e assim, e quebrando uma espécie de um conceito, porque quando você lê algumas histórias antigas, existia uma coisa quase assim, de bro, sabe? De amigos coloridos do Batman e do Superman, né? O Neil Adams tem uma história que é razoavelmente conhecida dele, que é uma história que eles têm lá todo ano, o Superman e o Batman se enfrentam em uma série de desafios, apostando seus inestimáveis troféus. E aí é uma coisa tipo, ah, são os amigos, o Robin e o Jimmy Olsen, sabe? E aqui não, sabe? Aqui, aqui você vê claramente que o Batman sempre teve uma antipatia e sempre sabia que o momento eles iam se enfrentar, até na hora que o Superman aparece, que é uma cena também bem icônica, que ele tá com aquela roupa branca, né, aquela camisa no... Né, eles estão lá no, sei lá, fazendo o N, sei lá o que é aquilo, né, e aí ele fala, né, o sol, o céu e ele compõem um cenário magnífico e poderoso. Então ele estraga tudo quando começa a falar. Quer dizer, o Batman já não tem paciência pro Superman, sabe? Ele já tava há muito tempo, ele já tinha as suas diferenças, e isso é uma coisa que ficou nas HQs por muito tempo, né? É um pouco dessa rixa entre os dois. Sim, sim. Um outro lance falando nessa questão política, né, do Super-Homem ser esse cara mais voltado pro governo, né? Mas, cara, tem um quadro que eu acho muito engraçado, assim, aproveitando que a gente tá na zona de spoilers, que o presidente nessa época era o Reagan. Isso. Que era conhecido como um cara caipira, um cara que era dono de rancho e tudo mais. E aí os americanos, uhum, criticavam muito ele porque ele queria governar o país como governa o rancho dele. Ele achava que a caipirice dele lá ia resolver todos os problemas do país. Aí tem uma parte que o Reagan fala assim, ah, pô, mas lá no meu rancho, ele falando com o Super-Homem, eu faço as coisas desse jeito. Então é mais uma crítica do Frank Miller, né, cara? Pra ver como ele era genial, né, cara? Pô, isso é muito bom. E essa construção do cavalo que ele fala, né, olha, não sei o quê. Não, assim, primeiro que ele fala, ele é meio bobão, então é uma coisa tipo, ah, eu gosto de jujubas, sei lá, eu adoro medalhas, tem tudo, né, uma coisa ele fala, né, dos cavalos dele. E a transição de quadros, são 8 quadros, onde, assim, você tá vendo meio que uma bandeira dos Estados Unidos de longe, aí cada quadro ela vai aproximando nas listras, até que uma das listras vira o S aparece do peito do Superman e meio que afasta, sabe? Meio que, tipo, ele te conta, tipo, sabe? Agora o Superman, ele é a bandeira dos Estados Unidos ambulante, sabe? Ele é o indivíduo que tá pelo governo. E aí tem uma hora lá que ele fala, olha, faça o seu melhor, não sei o quê. Daí ele fala assim, senhor, e ele responde, bom menino, cachorro, nesse ponto. Good boy, sabe? Dá uma passada na mão, na cabeça, assim, tal, discutindo. É essa relação que ele quer te mostrar, que é assim que o presidente entende o Superman. Mas ainda assim, ele ainda constrói um Superman, que é um Superman, de certa forma, como o próprio Batman fala, né, imponente, um Superman poderoso, e um Superman que, de certa forma, ameaça o Batman. Tem até essa cena icônica que ele fala, olha, basicamente fala, olha, os tempos mudaram, não é bem assim, em algum momento, as autoridades podem pedir que eu faça alguma coisa contra você, né? E quando isso acontecer, e nesse quadro, tem tipo uma águia carregando um rato, e aí a gente sabe que a águia é falcão, é um símbolo, tem até uma revista clássica, uma capa clássica do Superman, que ele segurando, né, no braço um falcão, e o rato, que o morcego nada mais é que um rato que voa, né? Isso. E seria meio dizendo assim, olha, é presa e predador, entendeu? Não tem o que fazer. E cara, aí vem o momento de como que a gente vai dessa intertextualidade, dessa construção, pra um momento aonde você tem, eu vou pegar o quote, que é o Superman na edição 2 falando assim, falando como se ele tivesse Batman, bravo com o Batman, mas você permitiu que ela vestisse Colan, deixou que ela vestisse Colan. São dois balões, são dois quadros. Como? Como a gente foi dessa primeiro momento pra aquilo, entendeu? É muito triste, sério. Por que você tem que ser assim? Você jogou o jogo deles da última vez. Quando as associações de pais e os subcomitês vieram atrás de nós, apontaram para você. Você age como criminoso. Todos somos criminosos, Clark. Sempre foi assim. Você ainda é um. A única diferença é que você tem um chefe. Então, na verdade, a gente volta pro cerne dessa grande edição, que é o quê? O Coringa voltou e ele se diz reabilitado. Ele se apresenta lá pros psiquiatras dele, como arrependido, e ele quer uma oportunidade, aparece uma oportunidade pra ele falar na televisão, ser entrevistado com, sei lá, um David Letterman da vida, um talk show. Isso, exatamente. Da vida, sobre como foi a carreira dele, como que ele tá agora. Incentivado pelo psiquiatra dele, que fala que o Coringa ele tá um cidadão normal. É, porque esse psiquiatra, ele é todo ponto fala que a culpa dos vilões é o Batman, né? É ele que fica em um debate com a Lana Lang lá. Exatamente, hora. É porque o Batman, de certa forma, ele conseguiu... Ele é um mal pra sociedade. Cria os vilões, ele quer criar vilões pra suprir o próprio narcisismo dele. Uma coisa mega, né, mega demagoga, uma coisa assim. Isso. E aí ele quer dizer que, na verdade, com tratamento, esses grandes vilões conseguem se recuperar e se tornar bons cidadãos, apesar do Batman, né? Se eles não tiverem a influência do Batman, eles conseguem voltar à sociedade, que todos vítimas do bar. Isso, embora ele tentou fazer isso com o Harvey Dent, viu que deu merda, mas ele falou, não, a culpa não é do Harvey Dent, a culpa é do Batman, que fez isso com ele e tal. Agora ele vai tentar se fazer com o Coringa, tá vendo? O Coringa é um outro cidadão que foi recuperado pela sociedade, ele é um cidadão de bem. E aí vou mostrar ele num talk show pra provar isso, né? E dá merda. É, porque daí ele tem sobrou um capanga dele, né? Que é o único cara que não mudou de lado, que ele, assim, não é, mas ele tem uma coisa meio mestre dos brinquedos, né? Uma coisa meio... assim, meio com essa pegada meio bobão, que tem essa referência. Ele faz bombas também. Com bombas e bonecos, né? E aí o Coringa, ele tem um plano dele, né? Que ele pega, ataca todo o estúdio de TV, mata todo mundo e deixa o Batman querendo caçar ele, né? É, e aí tem toda uma construção dele fazendo os ataques e assim, você vê que ele é um Coringa que tá, sabe aquela coisa, tipo, como se ele também tava reprimindo muita coisa e agora ele vai soltar tudo, sabe? Ele tava aí há 10 anos guardando essa loucura e essa sede de sangue, essa sede assassina dele por todo esse tempo, e agora é o momento, né? Agora é que ele vai poder, de vez, ter o confronto final com o Batman. E aí ele mata todas as pessoas do auditório e depois ele meio que... ele vai atrás da Selina Kyle pra ele quer tentar matar um governador, né? Isso. Porque a Selina Kyle tem uma agência de acompanhantes e tal. Aí ele vai porque ele tem lá uma espécie de um batom novo que consegue controlar a mente das pessoas. Aí ele quer matar esse governador, aí ele quer atacar lá uma feira da cidade, que é basicamente num parque de diversões, né? E assim, você vê de novo aí o Batman já começando a perder a razão na hora que ele começa começa a ver toda essa ação do Coringa. Ao mesmo tempo que você tem o Superman resolvendo um problema, é Costa Maltês, né, que eles falam. Isso. Tá sendo um polo de confronto com a União Soviética, né, ao mesmo tempo que eles estão lutando, tá lá o Batman, tanto correndo atrás do Coringa, quanto fugindo da polícia, né, porque depois que o Gordon sai e entra a nova comissária, que ela resolve fazer uma caça ao Batman. Ela realmente mobiliza todas as forças de polícia de Gotham pra prender o Batman. Cara, essa cidade que tu tá falando, o Miller inventou, né? Sim, o Corto Maltese é uma criação do Miller, só existe no universo Miller da DC. Putz, aí que tá, cara. Eu pesquisei isso há um tempinho. Mas a ideia é pra representar um fato histórico, né? Sim, eu acho que é. Eu tinha lido também que é um ataque, né? Realmente um dos ataques que ocorreu nessa época e tal. E aí eu acho que talvez aí vem, né, um dos momentos mais emblemáticos, que é depois que o Coringa começa a matar um monte de criança e não sei o quê, o Batman chega pra eles terem, né, o derradeiro confronto dele. Aí eu acho que tem uma parte que é, né, que é muito boa, que ele desce e ele chega, ele começa a pegar uns reféns, ele entra lá numa espécie de uma casa dos espelhos, né? E aí eu sei que o Batman já joga direto o batarangue no olho do Coringa. Oh, yeah. O primeiro que ele joga já pega, e aí o Coringa sai tipo, cara, você tá fora de si, sabe? O Coringa falando que o Batman tá tipo, porra, esse não é o nosso jogo, sabe? Não, não é assim que a gente brincou todos esses anos. Quer dizer, você vê um Batman que ele tá falando, né? Olha, cara, a gente tá jogando o jogo errado, esse aqui é o nosso velho jogo e hoje não vai ser assim. Hoje vai ser diferente. Você vê, assim, realmente o Batman maníaco atrás do Coringa, até que eles entram, puta, novamente o Miller sendo genial, a luta final deles é no túnel do amor, né, cara? Quão, que ironia. O quão emblemático é isso, cara? O quão, sabe, o quão sutil é essa, é toda essa construção dessa relação dos dois, que se não, né, realmente uma espécie de um amor sádico, um amor onde os dois sempre viveram, né, essa dualidade de quase que o Coringa não vive sem o Batman e o Batman, ele é mais Batman por conta do Coringa, né? Toda essa construção dessa relação doentia que eles têm, até o ponto onde o Batman chega, né, meio que ele começa a, vamos falar que se ele fosse quebrar o pescoço do Coringa, e ele meio que, ele para antes dele ultrapassar essa linha e ele, né, ele fala que ele só aleja o Coringa, né, tipo, ele meio que no último momento ele para, porque ele de novo, aquela história, ele sabe que se ele der esse passo adiante, ele não voltaria mais, né. E o Coringa, ele esperava isso, né, tanto que ele fala que ele tá desapontado, o momento perfeito não aconteceu, né, ele não teve a coragem, e a gente vê o fatídico fim do Coringa, cara, que maluco, meu Deus do céu, ele conseguiu torcer o próprio pescoço, não sei como. E já aí tá outro lance de coragem do Miller, né, cara, ele encerra a contenda clássica, né, cara, que é o Batman Coringa, né, ele pega o maior vilão do Batman e coloca, finaliza o conflito entre eles, né. Ele matou o Coringa, meu Deus. E ele finaliza com essa coisa bem, como o Zay falou, bem crua, bem, assim, bem violenta, bem gráfica, bem crua, e assim, de novo, ele terminando de uma maneira maluca, né, ele termina essa cena, ele torcendo o pescoço, rindo com aquela cara de sádico dele, e a cena final, que é essa que é muito engraçada, que é o Coringa morto rindo e o Batman, né, o Batman já totalmente fudido, esfaqueado, e aí sendo perseguido pela polícia de Gotham e tendo que escapar dali. Nesse meio tempo, eu acho muito emblemático, tem a Carrie, ela tá lutando com aquele que eu falei que parece o Mestre dos Brinquedos, que é aquele capanga dele, né? Sim, sim. Em um determinado momento ele dá uma porrada e morre. E ela fica catatônica. De novo, mostrando essa coisa do cara, quão absurdo é você botar uma criança nesse meio. Pô, ela vê tudo numa inocência muito grande. Ela é um Robin que usa estilingue. Ela não entende, talvez, muitas vezes, a gravidade do que tá acontecendo. E a hora que ela vê o primeiro, né, a pessoa morta, o cara estoura a cabeça dele, ela fica catatônica, tipo, várias páginas. E ela só acorda realmente quando o Batman tá chamando ela, né, pedindo ajuda pra fugir dali. Com certeza, né? E acaba o volume 3. Na verdade, ele acaba com a morte, depois disso a gente vai entrar já pra fuga do Batman, né? Tem até uma cena de fuga bem interessante, bem, né, bem tensa, porque ele realmente tá muito fudido. E depois disso a gente vai ter aí uma espécie de uma... Não é uma reviravolta, né? Mas tem uma coisa diferente que envolve essa temática da Guerra Fria, que é a União Soviética soltando uma bomba atômica, né? Um míssil nuclear, que é, de certa forma, parado. E o Superman meio que absorve todo esse impacto. Como eu disse lá naquele conflito que estava acontecendo naquela ilha lá em Corto Maltese, o Superman espantou os soviéticos e o presidente falou assim, conseguiram ir embora, mas os soviéticos são maus perdedores, então lançaram um foguete, uma bomba atômica em direção à ilha, para acabar com tudo, matar os militares lá da ilha, e o Superman consegue desviar essa bomba, só que ela vai cair lá nos Estados Unidos. E aí também outra merda, pulso eletromagnético gerado atingido pela bomba. Sim. Causa destruição elétrica, boa parte da costa leste lá dos Estados Unidos, e afeta um monte de cidades, usinas. E aí, né, Gotham fica sem luz e a gente sabe, né, não é exatamente um plot, mas é uma realidade que a gente sabe que muitas vezes quando uma cidade entra assim em blackout, muitas vezes a população ela pira, né, ela começa a ficar maluca, a começar a fazer saques e mortes e roubos, e a gente tá falando de uma cidade que tá cheia daqueles mutantes, que ainda eram jovens mega malucos, e a cidade ela começa a virar um caos. Ela provavelmente seria destruída se o Batman não resolvesse finalmente intervir, né? Montado num cavalo. A fatídica cena onde ele monta, né, num cavalo negro, luta os... Olha lá o Clint Eastwood. Ah. E o Zorro, né, cara? Que é, com certeza. Uma referência, né, uma das referências pro Batman, né, como se fosse o Justiceiro com a máscara, né? O Zorro, que é essa figura, ele num cavalo negro, falando, né, pra eles que, olha, essa noite a gente não vai usar armas, essas armas são as armas dos inimigos. Isso, faz muito barulho, causa mortes. Não, vamos usar seus punhos e futuramente eu vou ensinar a lutar direito pra vocês, mas por enquanto vamos proteger a nossa cidade, nosso jeito. Ele fala, hoje nós somos a lei, hoje eu sou a lei. Aonde ele realmente ele toma as rédeas da cidade pra ele, onde ele consegue convencer toda a cidade a se ajudar nessa situação. Uma cidade que até o próprio Gordon tá quase pirando, né? Ele tá quase matando um cara, ele tira uma arma, ele tá meio maluco porque a esposa dele, ele acha que a esposa dele tava numa casa pegando um incêndio, né? Porque a região dele tá pegando fogo. E aí as pessoas começam, tem até uma narração do... Eu acho que é um pouco antes do... Como se fossem pessoas na polícia, né? Dando depoimento. Pô, mas o cara tirou a arma. Não, mas o cara veio pra cima de mim. Mas eu tava fazendo não sei o quê. E aí, tipo, eles tentando justificar porque eles ficaram malucos naquele dia e quase todos eles se mataram, né? Ali. E aí o Batman que precisa... Ele chega pra resolver isso, pra trazer a cidade de volta à ordem, né? Essa ordem imposta por ele. Sim, sim. E aí um momento emblemático, que é a hora que ele tá meio que ajudando, né? E aí chega a comissária, que tá no lugar do Gordon, ela meio que... Os policiais falam, não, agora é a hora, vamos, não sei o que, pra cima dele. E ela meio que para e fala assim, não, ele é grande demais, né? Ele é muito grande, é uma coisa tipo... A gente não tem que enfrentar ele. Ele é o que a gente precisa. Ele é algo maior do que realmente a gente acreditava. Porque essa nossa visão de apenas um justiceiro tá agindo acima da lei. Ele tá aqui realmente pra proteger. A gente precisa dele nessa hora. Nessa situação de caos, ele trouxe a unidade, né? Todo mundo agora mais paz. Tanto que é o seguinte, várias cidades que foram afetadas pelo pulso eletromagnético da bomba ficaram no caos, tiveram desordens, muitas mortes, muita violência. Menos uma cidade que ela ficou tranquila, a cidade mais segura, né, de todo esse caos, Gotham City. E isso trouxe uma vergonha ao governo americano, porque aquele conceito lá de que os heróis não servem pra nada, eles são um caos, um problema, e justo um herói, ele resolve todos os problemas. E assim, isso não está na nossa plataforma de governo, como a gente tinha dito antes. Então, vamos lá derrubar esse cara, porque ele tá trazendo um embaraço, uma vergonha muito grande ao nosso governo. E por isso, deram ordens pro Superman lá. Vai lá e mata esse cara. Mata o Batman. Inclusive, toda essa narração do Superman, eu acho que é também um dos pontos altos da revista, né? Logo depois que ele absorve essa bomba atômica, tem uma hora que ele meio que levanta dos escombros, assim, praticamente esquelético, né? Assim, praticamente todo destruído, falando, né, que ele tem que... Ele quer voltar pra recuperar sua energia, e aí ele cai numa ilha, num pedaço de natureza, né, cara? E tem uma fala, e eu acho que uma interpretação do Superman, que é muito boa, né? Que ele cai e ele fala assim, né? Eu sempre amei, embora tenha vindo de outra galáxia, sempre servia a seus desígnios. O mesmo poder, a energia do sol alimenta nós dois. A senhora aguarda, armazena aqui. Eu suplico, em nome do planeta moribundo, libere essa energia. Mãe, mãe, a senhora é tão generosa, me ofereceu sua linda floresta, eu juro, esse filho adotivo honrará seu nome. Ele entende que o Superman, ele consegue absorver a energia da Terra, que viria do Sol, pra recuperar sua força, como se ele estivesse tomando diretamente a energia do Sol amarelo, e aí mostrando que ele tem essa relação que o Superman tem com o planeta Terra, de que na verdade ele tá agindo ali, pensando no, da forma dele, pensando no bem maior, né, onde ele tá querendo proteger a Terra, por isso que ele toma, porque ele sabe que se ele deixar a Terra sozinho, eles vão se matar, eles vão se destruir. Cara, preciso reler o Cavaleiro das Trevas para pegar todas as suas nuances, olha. Caraca. Apenas Gotham manteve a ordem, graças à gangue de vigilantes liderada pelo Batman, o que só piora a total falta de credibilidade da atual administração presidencial. E aí eu acho que daria pra gente ir naquele que é o momento que marca a revista, né? E referências também, né? Por exemplo, tá vindo agora o novo filme aí agora, né? O Batman vs Superman, e tem a clássica batalha do Batman Superman com o Batman com aquela grande armadura, né? Que dá mais força pra ele, mais resistência pra ele. Então, assim, é uma imagem clássica, lendária, dos dois se confrontando, briga de ideologias, um tentando defender o lado dele, o outro tendo que atuar como um cachorro do governo, mesmo por um bem maior. E aí, pela primeira vez, a gente tem esse conceito de que o Batman com preparo venceria o Superman. Um Batman que tem todas as condições a seu favor, que teve todo o tempo pra se planejar, com a ajuda lá do Oliver Queen sem um braço, né, que se descobre que ele perdeu o braço, dá a entender-se que por consequência de uma ação do Superman, sintetizando uma kryptonita, né, ele conseguiria aí vencer o Batman com algumas cenas que a gente até tem no, né, a própria aquela cena do chute, onde ele chuta o queijo do Superman, tem uma espécie dessa cena no trailer, né, que a gente viu até agora, que virou uma marca emblemática dessa revista. Pra muitas pessoas, esse é o que, do que fala o Cavaleiro das Trevas, esse é o momento que define a revista, e é o que a gente comentou aqui, que infelizmente é o que os autores da década de 90 entenderam que era a parada. Ah, a parada é isso, é o cara massa velho numa armadura chutando o Superman. Vamos fazer isso mais vezes, entendeu? Agora que eu me lembrei, cara, até a gente tava falando antes das referências, né? Ainda não saiu no Brasil, mas tem uma edição dos Novos Vingadores, ou dos Vingadores do Hickman, bem recente, né, aqui, que vai dar origem às Guerras Secretas, que eles reproduzem. Quando tem a briga entre o Capitão América e o Homem de Ferro, eles reproduzem exatamente a cena do soco do Batman no... Olha só! Enfim, alguém aí alguma cena, acho que é o Batman no Super-Homem, ou o Super-Homem no Batman. Enfim, curiosidade aleatória. É, porque na verdade isso virou icônico, né? Isso virou, dentro desse mundo de quadrinhos, talvez não pra cultura pop de forma geral, mas ele virou uma cena emblemática, uma cena clássica, né? Acho que a gente não definiu a grandiosidade da coisa. O Arqueiro Verde tá sem um braço e ele dá um flechaço no Super-Homem com os dentes. Cara, a gente não conseguiu... O momento mais foda da carreira do Arqueiro Verde. Pô, de longe, né? Se a gente tá falando aqui de massa velha, de parada com efeito, né, cara? Esse é o negócio. Esse é o momento. E aí, esse é o Arqueiro Verde total, assim. Ele é o total anarquista, né, cara? Tipo, que ele sempre teve, né, esse posicionamento político. Até quando, pra quem teve a oportunidade de ler aquele run dele com o Lanterna Verde, você tem uma dualidade das visões políticas dos dois, né? O Arqueiro sempre visto como uma coisa mais esquerda. Não exatamente esquerda, mas até mais anárquica mesmo, né? O Robin Hood, toda essa construção dele, e aqui ele tá total, porque dá a entender que o governo acabou com ele, sabe? Tipo, essa história foi culpa... Toda essa pressão do governo foi o que gerou a perda do braço dele, ele teve que se isolar, ele teve que sair, né? Desaparecer, e ele meio que quer a sua vingança. Então, assim, esse combate do... Como vocês falaram do Batman, é um combate que ele é ideológico. Eu tenho uma coisa que eu não sei se é uma interpretação que só eu tenho, mas que obviamente é uma coisa que eu sempre achei muito interessante do Batman, porque assim, o Batman, ele sempre teve... O Batman, quando a gente fala dessa versão mais recente dele, ou até um pouco mais antiga, a gente entende como Gotham, ele é quase que um personagem, é uma cidade com vida, né? E o Batman tem uma ligação e uma proximidade muito forte com Gotham. Então tem uma hora, que é logo no começo da luta dele, que ele lá, logo depois que ele ativa todos aqueles mísseis, né? Aqueles mísseis ativados pelo raio-x, aí vem o Bat-Tank lá, que tá com a Carrie comandando e atira nele, aí ele usa aquele sonar, daí ele tá com a armadura ligada num poste de luz, né? Que ele vai dar um choque, daí ele fala, aí olha, eles estão lutando no beco do crime, e aí ele fala que temos que terminar aqui, nessa calçada imunda, onde meus pais morreram, onde posso usar a energia da cidade toda. Então assim, quando ele liga, ele tá se ligando na energia da cidade, é como se ele estivesse usando a cidade, é como se ele estivesse usando a força vital da cidade pra batalhar e pra ganhar do Superman, porque aquela cidade é o que moldou ele, aquela cidade ela praticamente é o Batman, não é a construção, ele é uma consequência daquela cidade. Aquela frase do Nolan, ele não é o que a cidade precisa, é o que a cidade merece, e o Batman, o conceito do Batman é isso, né? Então ele tá ali, aonde tudo começou, aonde um crime definiu o que seria a personalidade desse vigilante, aonde o mundo acabou pra ele, que é onde os pais dele morreram, e aí ele tá usando de volta a energia dessa cidade contra o Superman, numa metáfora, numa referência que eu sempre gostei, eu sempre achei assim, muito forte da construção do Batman, do que ele é em relação à cidade, né? A Gotham é uma cidade viva, né, cara? Eu acho isso sempre achei isso muito forte, né? Quando eu li e assisti, né? No caso, a animação também, do Cavaleiro das Trevas. E pra fechar, acho que é a parte grande também, a conclusão da luta. É o Bruce, ele falando pro Clark, o Superman já tava muito enfraquecido com a flecha de Kryptonita lançada pelo Arqueiro Verde. De novo, só pra gente tirar esse ponto da sala, que depois disso tem muita aquela discussão, ah, e o Batman vence o Superman, Superman vence o Batman, blá, blá, blá, blá. O Miller, ele mostrou pra você que, cara, tem que ser uma situação muito específica. O Superman tava mal recuperado de ter tomado tomado uma explosão nuclear. Aí ele toma diversos golpes. Ele toma criptonita sintetizada. Então, assim, vamos devagar, tá? Né? Assim, né? Sim, vamos, sim. Vamos aguentar nesse momento. Que assim, esse é o momento que mostra essa é a questão da superioridade do Batman. E porque o Superman ali, é óbvio que ele tava se contendo de certa forma. Ele não conseguiria matar, de certa forma, o Bruce Wayne, enquanto o Bruce Wayne, ele não ia se segurar. O Batman não ia se segurar pra provar o ponto dele, né? Naquele momento. Então, assim, nesse momento é essa construção. Não quer dizer que vai se repetir todas as vezes, por favor. Né? Só pra deixar esse ponto bem claro pra quem tá ouvindo, pra não gerar depois discussões de roteirismo e não sei o quê. Tá tudo muito bem explicado e tem um motivo pra isso. Desculpa, Sage, pode continuar. É, tem que falar todas as frases, né, que o, pelo menos o Batman, ele fala pro Superman, porque depois que o Superman recebeu a flechada com a Kryptonita, né, lançada pelo Arqueiro Verde, o Batman, ele faz um monte de discurso em cima do Superman, dizendo como ele é fraco, dizendo as suas ideias estavam erradas. Ele fala mais ou menos assim, ó: não foi fácil de sintetizar essa Kryptonita, claro que me levou anos e custou uma fortuna, felizmente eu tinha ambos. Você começou a pegar a ideia, a Clark, porque o Superman falou o coração do Bruce tava batendo meio fraco, mas ele fala assim, ó: esse é o fim para nós dois. Nós podíamos mudar o mundo, mas agora, veja nós, eu me tornei um risco político e você se tornou uma piada. Eu quero que você se lembre, Clark, em todos os anos que virão, né, nos seus momentos mais privados, eu quero que você se lembre da minha mão, na sua garganta, eu quero que você se lembre do homem que te derrotou. Cara, é incrível. O Frank Miller é ótimo no roteiro. Pô. Nossa, cara, essa construção dele, né, e todo esse diálogo, que pelos balões você vê que eram aqueles desejos, essa parte mais profunda do Batman, né? Porque você vê até a construção desses recordatórios. No começo, esses recordatórios estavam quadrados perfeitos. Aí, à medida que a luta vai se desenvolvendo, eles vão ficando mais disformes, né? E mais acústicos até esse momento, onde, depois que ele fala isso, o coração dele para, e aí o Superman entende que ele morreu, né? O Bruce Wayne. Sim, exatamente. Cara, é uma despedida, né? Ou não? E aí, e assim, depois disso, você descobre que, né, que toda ele tinha tudo programado, né? O Alfred programa a Batcaverna pra explodir. O próprio Alfred morre no fim dessa revista. E é bem interessante, né? Que é como se dá a entender que o Alfred, ele tava vivo porque ele ainda tinha essa missão. Que, na verdade, é tudo o que mantinha ele ainda vivo, ainda mantinha ele nesse mundo, era essa missão final de cuidar do Bruce. De cuidar, né, do patrão Bruce, que era aquela criança que ele viu crescer. Era aquele quase como um filho pra ele. E daquele momento em diante, onde, né, você tinha o fim do Bruce Wayne, você tinha o fim da mansão, ele poderia finalmente descansar, o Alfred, que foi essa figura, né, cara? E eu acho muito, muito emblemático. Ele até fala, né, fala, uma dor, ele percebe que ele tá morrendo e ele fala, né, quão apropriado, né, quer dizer, assim, realmente, esse é o momento que eu posso descansar e agora descansar pra sempre. Mas voltando ao Bruce Wayne, vale falar que ele fingiu a morte dele com a intenção de recomeçar, criando o seu grupo, o seu exército, que poderia trazer paz ao mundo, um pouco de noção, né, sabe, um mundo cercado de ladrões, assassinos, e não vamos mudar tudo isso. É, porque depois você, só explicando pro essa parte do Seja, que na verdade você acaba descobrindo que ele não morreu, né, o Batman. Ele tomou uma droga, né, se não me engano, que ia desacelerar o coração dele. Aqui é também um trope meio comum de roteiro. Isso que é o cara que toma remédio, zera praticamente a pulsação dele, e aí dão ele como morto. O Superman percebe, você vê, ele dá até uma piscadinha, né, na casa, na sua direção, né, na nossa direção, e aí meio que a Carrie desenterra ele e eles podem agora começar de novo, escondido, né? Sem que o governo, porque pro governo o Batman morreu e o Superman cumpriu a missão dele, né? E agora ele pode continuar essa luta dele pelo escuro, como ele sempre deveria ter feito, né? Pelas sombras. E esse é meio que esse é um fim. É um fim de um Batman que ele ainda não terminou a missão dele. Não, e tu vê como o 2 poderia ter continuado daí, né? Nossa, cara, poderia. A parte 2, não. Não vou falar da parte 2, não. É, assim, se eu puder só fazer algumas considerações pro pessoal entender, porque às vezes as pessoas têm um pouco de cuidado pra entender mais ou menos por quê, né? Todo mundo fala tão, a parte 2. O problema da parte 2, ele é assim, a gente sabe, historicamente, e isso já foi falado várias vezes, o Frank Miller, ele ficou muito abalado depois do 11 de setembro. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem uma noção do quão impactante isso foi pros Estados Unidos como nação. O 11 de setembro foi, talvez, aí, uma das maiores tragédias. Isso foi muito impactante, e o Frank Miller se abalou muito com isso. E falam que isso impactou, primeiro, muito a obra, que é a construção do Cavaleiro das Trevas 2. Porque muito se diz que ele não queria fazer a continuação de Cavaleiro das Trevas, até que aí a DC teria aceitado pagar pra ele $1 milhão pra ele fazer. E aí ele resolve fazer, e aí você vê que é uma obra onde ele tá, sabe, toda aquela sutileza, todos esses detalhes que a gente já falou aqui, toda essa construção, tudo aquilo se foi na Cavaleiro das Trevas 2. O traço dele tá um traço preguiçoso, os personagens estão ainda mais estereotipados, mas assim, estereotipados num ponto negativo. Você tem um Superman ainda mais vendido, você tem toda a construção de frases mega de efeito e de todo mundo. Tem algumas coisas legais, eu gosto um pouco da a explicação dele de onde o Ray Palmer tá. Lá no comecinho da segunda edição eu acho muito legal, eu acho muito inteligente. Tem uma passagem mais na frente, não sei se o Sage chegou a ler, porque o Sage ainda não conseguiu ler tudo, mas é uma passagem do Shazam, aonde meio que o Shazam vai dar o seu último suspiro, que eu acho que tem um peso como história. Mas assim, a construção da história, ela é toda comprometida. Tem uma coisa do Brainiac e do Luthor estarem com a Kandor engarrafada, o que é um ponto de tensão muito forte quando se fala do Superman, né? Algo que o Superman nunca resolveu foi a questão de Kandor engarrafada. E essa questão, acho que aí foi uma cagada do Frank Miller, né? Porque no primeiro Cavaleiro das Trevas, a gente tinha... Qual era a motivação do Super-Homem? Ser o americano que confia no governo. Era essa a ideia que conseguir, eu tinha. Conseguir, né? Conseguir proteger a Terra dentro dos moldes americanos, né? O American Way, do governo, tudo pela legalidade. Exato. Aí tu chega no segundo... Ah, era uma chantagem. Aí quebra completamente, sabe? E aí tem. Aí, assim, aí você tem muitos conceitos. Você tem aí o Batman com luva de kriptonita. Aí tem a questão dele ter uma filha que, assim... Até hoje, pra mim, essa filha ela é totalmente deslocada. Até quando eu leio o Cavaleiro das Trevas 3, né? Que eles estão... Que ela aparece, assim... Ela aparece deslocada, sabe? Ela parece que não encaixa ali. Então, assim, ela tem diversos problemas. A história, eu acho a história ruim, a história mal desenvolvida. O traço, esse é um traço ruim. Aqui você vê que é um traço... Na época, eles estavam experimentando a... Como que é o nome? A Lynn Valley, né? Valley, eu acho que ela tava com uma técnica nova de colorização. Uma coisa meio... Uma coisa meio digital. Então, assim, um trabalho bem, assim, bem ruim. Se você quiser ler o Cavaleiro das Trevas 2 pra ler o 3, você vai ter que se esforçar. Porque não é uma revista boa, não é uma revista que ela, muitas vezes, até como o Vinícius mesmo levantou, ela compromete muito do conteúdo da primeira Cavaleiro das Trevas, sabe? Em alguns pontos. Então, assim, ela não é uma boa continuação, não é um bom arco de história, assim. Não chega, assim, ele realmente denigre quase o que era o primeiro de tão grandioso, tão inteligente, tão sutil, tão visceral em algumas partes, que era o Cavaleiro das Trevas 1. Olha, tá? Eu sempre tento ler ele e eu sempre paro na metade. Eu não aguento esse traço, essa história. Se você pedir pra mim qual é a história do Cavaleiro das Trevas 2, eu não sei. Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo ali. É muita coisa bizarra ali. A Carrie tá com uma roupa de tigre, aparece o átomo na minha história também. E eu não entendo o que tá acontecendo ali. Sinceramente, não dá. Eu desisto. Tanto que, quando teve o encadernado, teve aqui no Brasil, parte 1 e a parte 2 vieram juntos, eu me recusei a comprar. Eu não vou comprar porque tem a parte 2. É um desperdício de dinheiro. E ela é maior, porque a primeira tem 150, eu acho que a segunda tem 200 páginas, a Cavaleiro das Trevas 2, sabe? Aí eu comprei uma versão em inglês que só tem a parte 1. Pronto, bom dinheiro investido. Vale bem mais a pena. Gênio. É claro, tava ali do lado. Não sei como que a Panini não investiu nisso, né, cara? Pois é, né? E aí a gente, depois disso, isso tudo, tem o Cavaleiro das Trevas 3 que tá saindo. Eu só li a primeira edição até agora, acho que o Vinícius, você chegou a ler mais, né, Vinícius? O Sage também? Eu li as 3 edições até o momento. Eu li só um. Só um. Assim, o que eu li da 1 eu gostei, eu acho que eles... Claro, a gente sabe que essa edição tá sendo escrita pelo Azzarello, né, quem tá realmente encabeçando os roteiros é o Brian Azzarello. Claro, o Frank Miller, ele tá desenhando alguns dos tains e ele tá coordenando, né, dando o aval dele nessa construção. Mas assim, eu acho que ele conseguiu resolver até que bem os problemas do 2, sabe? Tipo, ok, a gente não vai fingir que não existe, mas sabe, esquece toda aquela estética, toda aquela construção do 2. Vamos voltar pra uma coisa mais... Não vou dizer nem mais palpável no sentido de ser uma coisa não tão intergaláctica. Tem a questão dos Kandorianos, né? Mas assim, você tem cidade, você tem o Batman, você tem a relação dele como figura social novamente. Então, assim, eu gostei do que eu li até agora. Se a gente leu mais, acho que ele pode dar talvez até um aval mais bem embasado do que o meu até não, agora. Não, assim, a história tá se desenvolvendo ainda mais, né? Você vai ver mais personagens sendo apresentados, você vai entender o que aconteceu nesse filme. finalzinho, né? Porque você fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela afirma algumas coisas também. E você vai ver o que aconteceu, não vou dar spoiler, mas tá bom até, tá curioso. Você fica discutindo também essa filha do Superman, que ela parece com uma presença maior, mas é isso. Só saiu até 3 edições até o momento dessa gravação, mas ela vai terminar com 8 edições, né? E parece que já existe uma história de um 4, né? Assim, tem um one-shot prequel, né, do Cavaleiro das Trevas. Acho que já foi lançado nesse começo desse ano com a história do Frank Miller e a ilustração do Romitin. Bom, então pode ser que eu não tenha entendido direito qual que é a não, seu... Não. Tem esse aí, que vai ser um prequel. É um one-shot que vem antes. Mas esse não é o 4. Isso aí não é o 4, né? O 4 vai ser um que o Miller disse... Entendi. Parece que ele falou que ele vai assistir Cavaleiro das Trevas 4. Que ele vai desenhar e escrever. Aí eu não sei. Vamos, né? Vamos aguardar, então, né, nesse ponto. Essa eu não sei. Cenas dos próximos capítulos nesse ponto. Não, eu falei com ele aqui, cara. É óbvio que ele vai fazer. Olha aí. Tá certo, desculpa. Que beleza. Ele me mandou o áudio do WhatsApp confirmando tudo isso, né? Todos os segredos de Wayne, os métodos e armas de suas décadas como Batman, morreram com ele, já que a mansão Wayne queimou por completo. Aparentemente, o fogo foi iniciado por seu mordomo, que foi acometido por um derrame e morreu no local. Toda a riqueza de Wayne, suas contas bancárias e dinheiro também desapareceram. Só aí, né, pra complementar. Pra quem ainda quer conhecer um pouco mais, uma outra excelente forma de você... Claro, novamente, recomendamos, acho que ficou bem claro, que você leia Cavaleiro das Trevas. Mas, além disso, a DC lançou, a gente sabe a qualidade das animações da DC, ela lançou uma animação em duas partes do Cavaleiro das Trevas, que é uma adaptação incrivelmente fiel. Extremamente. Muito bem feita. Ela tomou aí as suas 2h30, 2h40 pra contar toda essa história. Dividida em duas partes. E, novamente, como eu disse, se você quiser escutar ela dublada, ela é você tem a dublagem do Marc Seixas, que pra mim é o Batman definitivo, né? Que é o Batman das animações, da liga da animação do Batman. Guilherme Briggs como Superman. Hein? Briggs como Superman. Então, assim, recomendo que você assista, se você quiser conhecer também. As duas são excelentes, tanto a dublada quanto a legendada, são excelentes formas de você acompanhar também, né? Conhecer essa história do Cavaleiro das Trevas. Minha opinião, se você tá com preguiça de ler a história, pode pegar a animação, pode ver. Apesar de eu achar um pecado você não ler quadrinhos, mas se você quer só quer conhecer, pode ir lá na animação, tá ali tudinho. Ou até, assim, né, vamos pensar numa outra hipótese. Você quer apresentar pra alguém. Isso. E essa pessoa, ela tem, que eu concordo, que a narrativa do Miller não é uma narrativa pra iniciar. A gente já falou aqui, né, a HQ, ela é pesada, então você entregar isso pra alguém, primeiro que assim, ou você vai entregar um skin, ou você vai entregar provavelmente uma edição definitiva mais pesada, mais difícil de lidar. Talvez pra você quer mostrar, apresentar pra alguém, falar, olha, muita coisa do filme vai estar aqui, sei lá, você quer apresentar, né, pra um amigo, pra uma namorada, pro seu namorado. Uma forma muito boa é vocês assistirem essa animação. E eu acho que resolve esse problema da, talvez muitas vezes, da inacessibilidade desses quadrinhos mais complexos e mais pesados, mais densos. Uhum, sim. Então, eu acho que a grande conclusão disso é que realmente o Cavaleiro das Trevas, além de ser uma obra que a gente recomenda exaustivamente e com todas as nossas forças, com certeza, é algo que você tem que conhecer pela importância que ela tem pra história dos super-heróis, pra história dos quadrinhos, tudo que a gente tem hoje, principalmente do Batman e dessa construção dos conceitos da ética, da moral, dos super-heróis, do seu efeito social, tem suas raízes, ou muitas delas, no Batman Cavaleiro das Trevas. Então você tem que ler, ela hoje é razoavelmente simples de você adquirir, porque a Panini reimprime ela é exaustão, inclusive ela tá numa moda de todo ano reimprimir com uma capa nova, né? Então você teve aquela primeira capa meio feia, que era do Batman meio quebrado, a segunda capa, que é de 2014, é a capa que é ele pulando com o trovão, que na minha opinião é a capa mais bonita. Em 2015 saiu aquela que é ele e o Superman meio que numa montanha, né? Que é aquela capa com vermelho e amarelo. E talvez esse ano a gente ganhe outra capa, né? Nunca a gente vai saber. A minha capa é só um Batman meio mal desenhado, a cara dele, só isso. Tem versões, tem muitas versões. Então você consegue. Ô Vinícius, você sabe se ela vai sair na Eagle Moss? Não sai. Não tem ela, mas tem o. Você tem o Noom na Eagle Moss? Ah, acho que não também. Não tem. Não tem. Então acho que a gente nem vale a pena esperar pela Eagle Moss, muitas vezes poderia. Provavelmente não vai sair. Então adquire, acho que você consegue achar em aí promoções, né? Se você ficar sempre. Se você acompanhar a fanpage do Dois Quadrinhos, apesar do dono não ser um cara legal, ela sempre tá postando desconto, de vira e mexe aparece algum desconto em alguma dessas Saraiva, Amazon, Fnac, e você pode pagar um preço razoavelmente bom e seja digno pra ter a parte 1, já que a parte 2, né, você é obrigado a engolir ela forçadamente nesse ponto. Pô, valeu, cabeça. Quer falar mais alguma coisa, Vinícius, pra fechar aí? Sobre não, cara, é isso, assim, né, como vocês já falaram que é uma revolução nos quadrinhos e tudo, elogiado, não... e assim, o que eu acho legal do Cavaleiro das Trevas é que é uma obra completa, né, cara, ela tem um momento massa velho que tu vai curtir porque tem porrada, ela tem o Batman, que é o Batman, então é legal de ler, ela tem crítica política, crítica social, cara, é brilhante, né, cara, é isso. Exatamente, eu acho que é isso, ela é completa, eu acho que isso foi uma excelente forma de sintetizar, porque ela tem tudo que uma grande obra em quadrinhos tem, que é uma coisa que a gente precisa. Então, só queria falar, leiam Cavaleiro das Trevas, eu já disse, talvez não seja a primeira revista de um leitor de primeira viagem, mas ela, em algum momento, se você se interessar mais pela história do Batman, vá ler, porque ela é um marco, ela é importante na história dos quadrinhos, e então, ótima história, cara, é fantástico mesmo, por isso que eu adoro ela, pra mim é um top da história do Batman, tem que ser visto mesmo, e veja a animação, e se você quiser, vai ver também o filme, pegue as referências, né, do Batman com o Superman, é que tem aqui sobre o Cavaleiro das Trevas, e é isso. Então, é isso, pessoal, eu vou deixar agora o espaço pro Vinícius fazer o jabá dele, né, porque opa, apesar de tudo, ele é o nosso convidado. Então, Vinícius, fale aí do que, o que você faz na internet, você sobrevive. O que você faz? Parece que eu me prostituo. É, né? Não, cara, quem tá afim de... além do Projeto X, que é uma ótima fonte, assim, pro cara aprender sobre quadrinhos, tem o Dois Quadrinhos, que é um canal de vídeos que eu administro ali, que tem... Eu procuro dividir as minhas últimas leituras, assim, e agora tô investindo, assim, né, nessas últimas semanas pra fazer vídeos pra galera que tá querendo começar e tudo. E eu tenho uns planos legais, assim, bem legais, humildemente falando. Então, quem quiser acessar, né, provavelmente o link tá no post aqui, tá? É isso. Valeu, galera. Foi legal. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem escutado até aqui. Agradeço o Vinícius por estar sempre aqui nos nossos casts de quadrinhos. Agradecer ao Rods, que foi atacado pela gripe e o remédio caiu no sono. Agradecer ao Rods, porque assim como o Cavaleiro das Trevas, ele também cai, mas vai retornar no futuro próximo. O editor agradece em algum momento, porque agora vai estar mais fácil pra editar essa coisa. Exatamente. Deixa eu só botar um áudio aqui. Thank you. Ó, deu. Foi o Miller aqui. O Frank Miller dizendo, agradecendo aí, né? Okay. Realmente, obrigado ao Frank Miller. Na época que ele sabia, né, o que ele tava fazendo. Fico agradecido pelo que ele faz. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com a parte de entrada com o Sage, provavelmente. E até a semana que vem. Até. Tchau. sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Lucas, mais uma vez. Oh, yeah. Agora dá pra gravar com mais tranquilidade, né, Lucas? É, assim, veja bem, aos domingos, né? Porque de segunda a sábado eu estudo manhã, tarde e noite. Mas fora isso... Que beleza. É vida de vestibulando, viu? Ah, é. Complicado. Complicado. Mas aos domingos estamos aqui no Caixa de Entrada. Beleza. Bom, então vamos começar o nosso Caixa de Entrada dando os recados básicos pra você que escuta o nosso podcast via iTunes, via feed, via algum agregador de podcast. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você que quer mandar aquele e-mail super bacana, você pode mandar críticas, sugestões, pedidos de amizade, pedidos de namoro, enfim, qualquer coisa para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também acesse o nosso grupo no Facebook em groups.projetoxpodcast. Você que é twitteiro de plantão, também temos o Twitter, @projetoxpodcast. Recados. Recadinhos. Temos dois recados importantes. Primeiro recado é que saiu o Projeto X Playlist número 60 sobre esse grande e finado compositor Jerry Goldsmith. Vão lá, muitas músicas que vocês já ouviram, com certeza. Pode não conhecer esse cara, mas conhece as músicas desse grande maestro. Então, link na postagem. E, mais uma vez, o Cabeça, participando de toda a podosfera da internet, participou do Talkzilla, temporada 6, o segundo episódio, de Marvel versus DC. Bom, aí vocês já sabem. Pois é, vão lá, link na postagem também, galera lá do Putzilla, com o podcast dele, o Talkzilla. Vão lá, escutem. E na postagem. Então vamos começar os nossos e-mails. Tivemos poucos e-mails, um e-mail grandão, mas o restante... Então vamos lá, vamos ler rapidinho então, o Lucas. Primeiro e-mail é do Pablo Neves. Esse é direto, bem direto. Chute, primeira alternativa, o Despertar da Força? Não, não é o Despertar da Força, até porque a gente já falou um pouquinho dele no outro podcast lá de Star Wars da Zoeira. Não, acho que não vai ter um podcast próprio pra ele, não. E se me deixar tentar de novo, o novo cast será sobre o Cavaleiro das Trevas ou a Piada Mortal. Pois é, Cavaleiro das Trevas. Ai, tá certo. Oh, yeah, acertou o Pablo Neves. No segundo chute, acertou. Tá bom, tá ótimo, cara. Foi bom. E é isso, e meu dele acaba aqui. Oh, yeah, valeu, Pablo Neves. Valeu. O próximo e-mail bem curtinho é do Rafael HQ. Olá, pessoal do PXP. Infelizmente, nunca vi Skip Beat, por isso popular esse cast. Ah, mas veja, Skip Beat é um ótimo anime, engraçadíssimo pra caramba, viu? Recomendadíssimo. Muito bom. Agora ele fala do chute que ele deu na semana passada, né? Ele diz assim, explicando por que eu chutei o Livros da Magia, história do Neil Gaiman, basicamente porque parece uma casa andante com pernas de galinha gigante. As dicas tinha galinha gigante, não sabia disso. Eu nunca li o Livros da Magia, não sabia que tinha uma casa andante com pernas de galinha gigante. Meu Deus do céu. Não tô entendendo nada. Louco. E ele fala aqui que o próximo cast será de Carrie Estranha ou Batman do Futuro. Não, não é. Batman do Futuro não é. Embora o Batman do Futuro ele tenha uma ideia, né? Mas do Cavaleiro das Trevas. Pequena, de leve, mas não é, não é. Você errou, foca aqui. Bom, e o próximo e-mail aqui é da Carolina Ziegler. E é um baita do e-mail. Então se preparem. E-mail gigante, vamos lá. Se prepara aquela pipoca. Olá, pessoal do Projeto X, beleza? Aqui é a Carol, 27 anos, de Juiz de Fora, morando na Alemanha, olha só. Oh, yeah. Aí, Sage. Beleza, que beleza. Skip Beat, muitas exclamações. Meu shoujo favorito. Só não é meu anime barra mangá favorito porque Hiromu Arakawa criou o Fullmetal Alchemist. Ah, que beleza, hein? Ha. E o mangá que eu mais espero, o lançamento de um capítulo. No momento que estou escrevendo esse e-mail, estamos na véspera do lançamento do capítulo 234, que deve começar um novo arco e que pode ter um desenvolvimento legal pra Kyoko em todos os sentidos. Ah, é. Do jeito como acabou o último capítulo, deixou uma abertura pra que vai vir um novo arco. Meu Deus do céu, eu quero saber também o que vai vir. Ah. Bom, continuando, ela fala: cast perfeito, nada melhor do que fãs falando com propriedade sobre essa obra. Não vou ficar falando de spoilers, afinal, quem não viu Skip Beat tem, destacado em caixa alta, que ver. Ouviu, Dri? Assiste, pelo amor de Deus. Vem pro lado Love Me da Força. Viu, Dri? Assista Skip Beat. Eles estão fazendo aquela petição na internet já. Mas temos que comentar alguns pontos da história e vamos pontuar aqui. Vamos lá. Um, ou é o melhor frango gigante com olhar evil e com jeito de mafioso já existente. Ou é, com certeza, aquela galinha gigante me dá medo, galera. Tá bom. As dicas que ele dá para o Rain no quesito como seduzir garotas são as melhores. É, com certeza. 2. Apesar de gostar da Natsu, eu tenho uma queda gigante pela Setsu e pelo Kain de quebra, óbvio. Ah, por que será, né? Ah. E fico triste de pensar que não vamos mais vê-los. O arco dos Ryu é ótimo e mostrou o quão Love Monster o presidente pode ser e até a quais extremos ele pode chegar para tentar juntar duas pessoas. Eu gosto da Setsu também, mas eu ainda prefiro a Natsu. E uma pena que acabou esse arco, mano. Ah, uma pena. Queria ver mais da Cetsu também, concordo. 3. Eu quero muito ver como a Kyoko vai reagir à revelação da identidade do Korn. Será que ela vai entender? Ou será que ela vai se sentir traída? Especialmente depois do Guam. Ah, vamos aguardar os próximos capítulos, que vai ser daqui a alguns anos, eu acho. Meu Deus. Meu Deus. Que aperto no peito, assim, nos próximos anos. É que você não leu o Skip Beat, você não vê como é que é a história. Demora pra caramba. É ótimo, é foda pra caramba, mas demora pra caramba. Poxa, aí é triste. 4. Yashiro-san é a representação dos fãs na história. Os planos dele como presidente são os melhores. Eu estou esperando coisas um pouco mais simples, como prender os dois que eu querem no elevador ou no vestiário da Love Me. Isso é um pouco errado. Imagino o Yashiro com aquela risada dele. Digo isso porque, até hoje, não encontrei uma alma que shippa a Kyoko com o show. Meu Deus. Se essa pessoa existir, eu queria realmente saber o porquê dela shippar esses dois. Cara, por que shippar ela com o show? O cara é um mala. O cara traiu ela. O cara é um canalha. Pelo amor de Deus, shippa com o Ren. Isso sim merece ser shippado os dois. 5. Na cronologia da história, se passaram aproximadamente 11 meses / 1 ano. Kyoko chega na Love Me em abril. E atualmente, estamos na metade final de março. Afinal, acabamos de passar do White Day, que é dia 14 de março. Tem razão. É verdade. Uma boa observação. 6. A história passou da metade. O presidente dá a dica, sem spoilers, no capítulo 202. Primeiro ato, introdução. Segundo ato, desenvolvimento. Terceiro ato, plot twist, / despertar. Quarto ato, conclusão. Ele completa a frase dizendo que ela, Kyoko, acabou de entrar no terceiro ato e que a conclusão depende apenas dela para chegar. Que beleza. Mas, se o mangá continuar nesse ritmo e com essa qualidade, creio que podemos chegar nos nossos 30 anos ainda lendo tranquilamente. Ih, ferrou. Ih, Seiji. Caramba, ferrou pra mim. Ai, ai. Vai acabar logo, então. Já devia ter acabado uns 3 anos atrás, né? Pelo menos, né? Tipo assim. Ai, ai. Não, mas eu realmente não sei quando o Skip Beat vai acabar. Meu Deus do céu, do jeito que ele vai. Eu até fico brincando. Eu só quero saber o final de 3 mangás. É One Piece, Detetive Conan e Skip Beat. Agora, qual vai acabar primeiro? Caraca. Eu não sei. É uma meta de viver pra sempre, né? Hoje. O truque. Pois é. 7. Um último ponto que eu tenho que comentar. Eu amo, em caixa alta, a interação, especialmente a inicial, do Ren com a Kyoko. O jeito como ele a trola, a maneira como ela é a única que consegue fazê-lo despir aquela máscara de senhor perfeito e ser ele mesmo e, com o passar do tempo, o faz sentir confortável e incomodado com ela ao mesmo tempo e, só depois de muito negar, admitir que a ama. Olha que bonito. Eu acho de uma doçura absurda, sem cair no brega. Ele simplesmente se apaixonou por alguém pela primeira vez na vida, mesmo com muitas pessoas achando isso impossível, especialmente por ele sempre ser o solteiro mais desejado, o homem mais sexy, ou como a Kyoko adora chamar, para irritá-lo, um playboy. E, ao mesmo tempo que tenta lidar com esse sentimento novo, ele sabe o quão difícil esse relacionamento poderia ser. Afinal, ele compreende que ela é uma garota machucada pelo fato de ter sido usada e ele se vê como um homem não merecedor dela, especialmente pelo passado dele. Além do motivo extra bizarro, a diferença de idade é absurda, entre muitas aspas, de 4 anos. Absurdo. Mas, um absurdo. É, 4 anos é tranquilo. Oh, yeah. Mas, apesar dos pesares, ele não quer desistir, / não consegue deixar de amá-la. Depois desse ponto da história, ele passou, pelo menos pra mim, a ser um personagem muito mais interessante do que os outros mocinhos e normais de shoujo. Safedo, não tem como não gostar desse cara, porra. Shippa ele com a Kyoko, não o maldito do show. Bom, fico por aqui. Beijo a todos. PS, campanha do Projeto X, # assiste Skip Beat Dri. Sério, faça uma petição. Assiste Skip Beat Dri. Assiste. Ai, por favor, assiste Skip Beat Dri. Vamos forçar ela a assistir esse anime. Meu Deus. Sim. Ah, bom, nem que seja a força. Bom, muito obrigado, Carolina. Adoramos seu e-mail. Mande mais e-mails. Gostamos de e-mails. Adoro ler e-mails. Adoro e-mails. É bom saber que ela adora o Skip Beat. Ah, adoro esse anime também. Ah, muito obrigado, Carolina Ziegler. Bom, um beijo. Bom, a última mensagem é, na verdade, um comentário aqui que eu queria deixar aqui nesse caixa de entrada. Muito legal. Do Richard Ribeiro. Mais uma vez, um excelente cast da equipe PXPC. PX Podcast, pelo visto. Eu não conhecia nada de Skip Beat. Tava totalmente fora do meu radar, para falar a verdade, e o cast fez eu me interessar e procurar o mangá. Anime eu vejo depois. Veja, por favor. E foi, como previsto, uma grata surpresa. Esse é um ótimo anime, é um ótimo mangá, viu? Porra, tem que ser visto sempre. Parabéns aos envolvidos e toda a equipe PXPC. Pelo menos é CCCP. CCCP. A gente estaria um processo, você sabe? Não daria certo, não. Abraço e continue com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Richard Ribeiro, pela sua mensagem. Obrigado. O pessoal fica feliz com isso. Obrigado. Agora vamos para uma das partes que eu mais gosto da caixa de entrada. Os abraços. Cara, eu gosto de abraços. Oh, yeah. Bom, vamos mandar Mande abraços. Abraços para o Jonas da Silva, Rafael Taira, Rafael HQ, Crestomance, Cassio-san e o Igor Johnny. Muito obrigado. Sintam-se abraçados. Oh, yeah. Abraço, galera. Muito obrigado por terem comentado. Muito obrigado. O podcast da semana passada. E para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Você acabou de escutar esse podcast sobre o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E as dicas da semana passada foram 30 anos, futuro e Carrie. Aí vamos explicar essas dicas. 30 anos, a revista acabou de completar 30 anos, recentemente, né? Ela foi publicada em 1986, no comecinho de 86. Estamos aqui 30 anos depois, uma ótima revista. Futuro, a história se passa num futuro do Bruce Wayne. Ele tá mais velho, o Batman mais velho, meio aposentado, e que ele volta a combater o crime. E Carrie é o nome da Robin, né, que aparece nessa história, Carrie Kelly. Seria a primeira Robin feminina lançada na história, não na linha canônica, mas tá ali. É muito marcante essa Robin. Então, essas dicas aí para Batman, o Cavaleiro das Trevas. Bom, e as dicas para a próxima semana são Matthew Broderick, Clube dos Cinco e A Lagoa Azul. Oh yeah, galera. Espere um podcast bem legal, que ainda não foi gravado também, de novo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Espero que fique tudo bem. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai, vai, confia, tá, confia. É triste que sempre que eu vou me despedir, eu gosto de falar, escutem aí, mas o save é no final, então não faz muito sentido. Não mesmo, né? Poxa, vou ter que voltar a gravar as playlists. Ah, é. Bom, então, galera, muito obrigado por escutar esse podcast, esse caixa de entrada. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e até a próxima vez. Muitos abraços, falou. Falou.